Caraca, eu sinceramente, quando a gente fez o cast, eu comento muito aí com o estagiário, porque a gente já tá aí beirando os 100 episódios, né? Então a gente sempre tem aqueles episódios assim que a gente larga assim, por exemplo, pá, esse aqui vai bombar. E esse daqui a gente vai gravar porque gosta do tema, e aí outros a gente. Ah, vamos gravar essa bosta aqui mesmo, foda-se. E geralmente esse bosta foda-se é os que dão mais audiência, assim, sabe? Não que tenha sido o caso desse do celular. Mas recentemente aconteceu aí Aquilo um, que você não espera nada, né? É. a gente não espera porra nenhuma do episódio, e o episódio bomba. Até assim, quando a gente gravou, a gente terminou assim, puta merda, que bosta de. Teve um que eu pedi desculpa pra um integrante, bah, cara, desculpa essa bosta desse cast aí. E aí o cast foi pro ar e bombou. Olha. É bem que tu pediu desculpa antes, né? Pior é pedir desculpa antes. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da Podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tiblo, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje ele, Eduardo Filhote. Fala galera, tamo aí, só quero deixar uma coisa claro. Não era a intenção do Raul Seixas, mas ele fez uma música para os computadores. Eu nasci há Eita! 10 mil anos atrás. Eita porra! Olha aí, referências, hein? Referências. Junto aqui também ele, Flávio Azevedo. Fala galera! Flávio, cheio dessa saidinha. Só tenho uma coisa pra te dizer, Flávio. Tu tá queimando pauta pro cast de internet, hein? Porra! É! O assunto é computador, porra! Mas a internet vai no computador também. Não. Tá certo, tá certo. E hoje, pessoal, de volta aqui no MachineCast, ele que foi um dos nossos principais e mais queridos convidados. Tanto que a gente demorou 2 anos aí pra chamar ele de volta, né? De tão querido. Controverso, controverso. Gustavo Faria lá do Coacatec. E aí, cara? Fala aí, eu não entendi o Flávio. Você colocou um gato no seu computador? É, o gato. O gato tá apertado ainda, que tá. Ai, ai, ai, muitas histórias com esse barulhinho. Eu sou desse tempo. Opa, somos. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, hoje nós estamos aí com o Gustavo para falar sobre computadores. E aí, Gustavo, gostava de computador ou não? Acho que tu não é uma pessoa muito ligada à tecnologia, né? Pense bem, me conquistou. Aí quando eu vi o PC da Xuxa, não larguei Caraca, mais. aí sim, aí sim. Olha só, hoje vai ser piadinha pronta de monte. Mas antes a gente tem os nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Tim Blue. Então, galera, se você é lá da turminha da calculadora, que você não consegue fazer as coisas lá de maneira simples, tem que estar sempre usando um trambolhão eletrônico, você pode trambolhar eletronicamente a gente lá no facebook.com/machinecast ou no nosso grupo, facebook.com/groups/machinecast. Agora, se você já é um pouquinho mais desenvolvido, já sabe utilizar mais aí um processador, você pode twittar a gente lá no nosso Twitter, que é o @machine_cast. Agora, se o seu negócio é pegar um PCzinho para jogar, você pode encontrar a gente lá na Alvanista. O nosso perfil lá é o @machinecast. Agora, se você é da turma que nasceu computadorizado e não consegue largar a mão de um computador, o negócio é você se juntar com a gente lá no grupo do Telegram e fazer parte da família Velha Máquina. O link vai estar aí na descrição. Dito isso, vamos nos preparar então para falar aí dos computadorzinhos, ok? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Quando se fala em computadores, a imagem que geralmente vem à cabeça tem clima de ficção científica. Ambientes gelados, com luz artificial e ruídos estranhos, onde máquinas substituem os homens na tarefa de memorizar, calcular, pensar, decidir. Mas a verdade é que esse clima já saiu da ficção e se instalou na realidade. Hoje, a microeletrônica é a segunda maior indústria do mundo, só perde para a do petróleo. E o Brasil ocupa o 8º lugar do mundo nesse campo. De acordo com Otávio Gennari Neto, secretário especial de informática, cerca de 4 mil computadores operam no país. E quem vive numa cidade grande mantém contato constante com essas máquinas. Com um mini computador doméstico, uma pessoa pode organizar o orçamento familiar, controlar todas as contas e o estoque da despensa, estudar, criar jogos e brincadeiras e, como diz o engenheiro José Roberto Trindade, que tem um desses aparelhos em casa, até arquivar receitas de bolo. Então era só colocar, pedir o número da receita, a receita apareceria na tela. Você colocaria o número de pessoas e daria a quantidade exata para se fazer para 2 pessoas, ou para 10, ou para 100, a quantidade que você colocar, sem maiores cálculos. É só colocar no teclado quantas pessoas, imediatamente aparece. E, de acordo com o diretor do Centro de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, o computador já está entrando nas casas brasileiras. Os microcomputadores podem também ser uma forma de distrair as crianças, mesmo os adultos, já que são programáveis para realizar jogos e brincadeiras. Os preços variam de 100 mil a 6 milhões de cruzeiros. Certo, pessoal, voltamos e agora vamos aqui começar a nossa conversa, né? Porém, antes eu queria perguntar aqui para os meus encarecidos colegas e amigos aqui hoje comigo. Atualmente, como estamos de computadores em casa aí? Há até muito pouco tempo eu estava aí com um trambolhão aí que eu tinha comprado em 2009. E recentemente eu comprei um computador aí compatível com o pra Pentium. Nossa, já tô num sentimento lá do. Lá dos anos 90, mas enfim. Para um i3, tô com um PC i3, HD não sei de quanto, com 500 GB, 8 GB de memória pra poder jogar PUBG. Na época, né? Nem roda direito essa porra, tem que botar tudo no mínimo, mas enfim. É só... Atualmente ele só serve pra gravar podcast. Mas é isso aí. Edu! Tô aqui com um computador que, inclusive, o Team Blue ajudou a dar uma turbinada nele. Eita, pô. Nem lembro disso. É, você mandou umas memórias pra mim aqui, pra dar uma incrementada. Ah, por isso que eu não lembrava. Eu dei uma memória pra ele e já esqueceu, né? Esse computadorzinho aqui é um Pentium Dual Core de 2008, me parece, 2007. Velhinho já também. E tem um notebook, um Intel i3, um Core i3, que atualmente é o principal meu, né? Eu uso mais o notebook do que o PC. Gravo, inclusive, aqui o podcast, os negócios tudo pelo Note. E, cara, ele tem aquela vantagem, né? O notebook, onde você for, você coloca ele pra você usar. Você tá na sala, você... Leva ele pra sala, vai pro quarto, leva ele pro quarto e por aí vai. É mais fácil até de manusear do que o computador, que você tem que ir aonde ele está, né? É, pois é. Flávio! Ah, o meu computador também é um Dual Core, Pentium Dual Core, antigo, com 4 GB de memória, é um PC da Xuxa praticamente. O computador do Ben 10. É, roda campo minado já tá bom. Se roda Audacity pra gravar podcast, pô, Skype. Né? Pelo menos tá rodando o Audacity. É. Bom, eu não sei se eu pergunto pro Gustavo, acho que o Gustavo nem tem computador, eu acho que... Deve ser uma porcaria. Como? O computador dele é uma calculadora da Casio. Aquelas agendas eletrônicas, isso conta como computador também? Palm top. É, olha. Ai. Fala aí, Gustavo. Humilha, nos humilha aí que é sempre legal. O meu kit completo. Antes de tudo, né, agradecer o convite, a participação, sempre um prazer, uma honra estar aqui. E falando de computador, eu acho que a gente pode começar com vida computacional, né? Eu acho que hoje, acho uma injustiça o pessoal hoje em dia chamar celular de smartphone, que o negócio é um computador, né? Exato. Vamos combinar aqui. Mas né, eu sei que o foco é computador, no passado não tinha, mas hoje muito desse computador acabou indo... Né, ninguém mais abre computador para responder e-mail, né, tá tudo no smartphone hoje em dia. Então vai o kit completo da Apple, né? Existe uma resistência aí. Eu tô que nem os caminhoneiros, sabe? Peraí, eu tô... peraí. Kit completo da Apple quer dizer que você tá ouvindo a maçã. Maçã? Maçã? Tá legal! Olha, kit completo da Apple. O que que seria um kit completo da Apple? Já segui. Sim, mas diga aí, diga pros coitadinhos dos androides aí. Pessoal, começa do menorzinho ali, começa com o Apple Watch, vai pro iPhone, vai no iPad e o centro mesmo, aquilo que eu considero o computador, é um MacBook. Vou concentrar tudo aqui no MacBook, né, no notebook, não tem outros HDs e desktop, não, concentro tudo no MacBook, é de onde eu tô gravando agora, faço as gravações por ele, é o centrão. Ainda não consegui migrar para os outros dispositivos, fazer as coisas no iPad, mas tô aqui no MacBookão. Olha só, e me diz uma coisa, tu consegue jogar Gears aí no teu Mac? Então, eu não tenho tempo para essas coisas. Sei, entendi. Então tu não joga porque tu não tem tempo. Eu fiquei com uma dúvida no seguinte, cara. Esse MacBook, ele vem acompanhado de um McLunch feliz ou de um... ou de um Big Mac? É pra sódia. Edu. Mas todo mundo sabe que o Mac é o computador preferido do Nilson, né? Só óbvio. Observa. É claro, é o computador da maçã. Mas enfim, aí, bom, Gustavo já acabou com a gente aí, né, mas... No fim é só pra gravar podcast, então tanto faz. Pra que ele tem tudo isso? No fim ele vê a notificação no Apple Watch e aí ele abre o celular. Não tô afim, vou ver no tablet que é maior. Aí depois quando chegar em casa eu vejo no MacBook. Ok. Configuração Pentium 166 MB, tá? Ele trabalha com sistema operacional Windows 95, 16 de RAM, o disco rígido, a Winchester, 3.1 GB, caixa interna 16 KB. Imagina sua mãe, a hora que receber um desses, vai babar, quem aproveita é você, né? Então, vamos começar aí a falar dos computadorzinhos antiguinhos, né? Aquelas famosas carroças de antigamente. E... primeiramente, o Edu vai ali ler um micro resumo aí da história dos computadores, bem resumido, apenas pra gente dar um contexto, e já a gente começa aí com as historinhas de computador, certo? Vai lá, Edu! Senta que lá vem a história! Então, galera, só deixar bem claro aqui que é um resumo de forma microscópica, bem mega resumido. Então tem muita coisa que vai estar de fora, que a gente vai provavelmente incluir na conversa ou não, caso a gente lembrar. Vale dizer que a história do computador, ela é muito antiga. Ao contrário da impressão que a gente tem de que o computador é uma coisa moderna, que surgiu recentemente, coisa e tal... É, nas pesquisas que eu fiz aqui e tudo mais, data-se que há mais de 7 mil anos atrás, né? Na verdade, aí, segundo Raul, há 10 mil anos atrás. Ai, meu Deus, vem ele de novo. Já tinha-se lá indícios do computador, né? Assim, o que viria futuramente a se tornar o computador. As máquinas de hoje são baseadas nesses preceitos que surgiram lá nesse tempo. Cara, teu argumento aí nesse micro resumo tem que ser muito forte pra me convencer, cara. Porque pra mim tu tá na brisa, assim, mais de 8 mil. Né? Então, aí é o seguinte. Só um adendo antes da gente começar a história. Que a palavra computador, ela vem do latim computare. Que significa calcular, estimar, somar ou contar. Que é a junção das palavras com, que significa junto, com putare, que é calcular, avaliar e estimar. Aí a gente há controvérsias nesse segundo termo aí, mas tudo bem. Cara. Veio à minha mente também isso aí. Não o putare brasileiro. Só deixar claro. Vai começar. Nossa, que imitação podre. Então, galerinha, o computador, ele data o início da sua trajetória por volta de 5500 a.C., lá nos povos da Mesopotâmia, onde eles desenvolveram um aparelhinho chamado de ábaco, que era utilizado para fazer pequenos cálculos matemáticos, principalmente de soma e subtração, já que ele não era muito eficiente para cálculos de multiplicação e divisão. Além dos povos da Mesopotâmia, o ábaco também foi muito utilizado na Babilônia, Egito, a Grécia, Roma, Índia, China, Japão e outros países aí dessa época que já tinham uma cultura mais estabelecida. Cara, Edu, eu não queria te interromper, tá tão bonito essas coisas que tu tá falando aí, cara, esse negócio de história é muito interessante, mas eu não poderia deixar de falar que quando se trata de nostalgia, sabe? Quando a gente vai muito além da nostalgia, sabe? Cara, mas 7 mil anos atrás, sobre o ábaco, cara, é uma nostalgia, ábaco é uma nostalgia assim que, sabe, nem meu tataravô tem, cara. Porra! Cara, eu nunca mais eu vou dizer pro Edu, Edu, capricha na nostalgia, que o Edu vai a fundo na nostalgia, vai a fundo demais, cara, tá louco. Mas tem gente que pegou essa época, tipo o Silvio Santos. Ele fazia lá as vendas de camelô dele, era contas com ábaco, rapaz. Caraca, tá louco. Inclusive aí o ábaco, lá na época do Império Romano, dentro do Império Romano, ele era chamado de cálculos, que é onde derivou a nossa terminologia cálculo. E por que que eu falei do ábaco em 5500 e coisa e tal? Porque em 1642, a gente avançou aí só, né, 6 mil e poucos anos aí, o Blaise Pascal, que era um matemático francês, desenvolveu o primeiro protótipo de uma máquina calculadora eletrônica, saca? Que era justamente uma versão, como pode-se dizer assim, uma versão eletrônica do ábaco, que, ao contrário das limitações do ábaco, que só fazia ali contas efetivas de soma e divisão, a máquina do Pascal fazia muitos outros tipos de cálculo. Em 1672, o Gottfried Leibniz conseguiu o que o Pascal não tinha conseguido fazer com a máquina dele, que era criar uma calculadora que efetuava soma, divisão e raiz quadrada. Saca? A máquina do Pascal fazia cálculos, mas ela não fazia contas conjuntas de soma e divisão, pelo que eu entendi, né, da pesquisa aqui. E principalmente a raiz quadrada. E os preceitos que o Pascal e o Leibniz utilizaram nas máquinas deles foram depois utilizados e um pouco melhorados pelo Joseph-Marie Jacquard em 1801, que utilizou esses preceitos para criar uma máquina de tear programável, que ela utilizava um sistema de desenhos ali, de desenhos em discos, que era colocado na máquina. Quando o disco fazia o giro, a máquina ia fazendo o tracejado na roupa de acordo com o desenho da máquina. Né? Então já foi aí o início da programação de máquinas junto com o desenvolvimento que estava tendo na época. Até que o Charles Babbage, em 1822, influenciado aí por alguns artigos escritos pela Ada ou Ada, não sei, eu creio que seja Ada. Ada! É, a Ada do Leon, né? Influenciada aí por alguns artigos da Ada Lovelace, desenvolveu a máquina de diferenças. Vale citar aí que a Ada, na época que ela publicou esses artigos, como tinha todo aquele machismo e coisa e tal, típico da época e tudo mais, ela publicou esses artigos com um nome masculino. Então, tempos depois é que ela foi ser devidamente creditada pelos artigos que ela escreveu. E em 1837, o Charles Babbage desenvolveu uma outra máquina, dessa vez atualizando o que foi feito na máquina de tear programável, que ele chamou de engenho analítico, que também utilizava esse mesmo esquema de você colocar dados ali na máquina, de você inserir ali para que ela fizesse determinadas coisas, determinadas funções dentro de um padrão. Isso concedeu para ele hoje o título de avô do hardware, Então, se você tem aí o PCzinho, o mouse, tecladinho bonitinho, foi graças aí aos experimentos e os inventos do Charles Babbage. Em 1847, a gente tem o desenvolvimento do que ficou de fato conhecido como o primeiro computador da história, que foi uma máquina criada pelo George Boole, que fazia o uso do código binário, né, que é o famoso código que a gente tem hoje aí de 1 e 0, onde ele colocava que 1 seria para acreditar valores que fossem verdadeiros, reais, cheios, fortes e coisas assim, e o 0 seria para determinar padrões que fossem vazios, fracos, ausentes, inexistentes, mentirosos e coisas assim. Dessa forma, você podia fazer a junção dos códigos, né, de vários 1 e 0, para você fazer a máquina ler tipos diferentes de padrões. Em 1890, já utilizando aí muito do que o George Boole tinha criado com a máquina dele, o Hollerith cria uma máquina que fazia tabulações. Essa máquina foi utilizada pela primeira vez aí para fazer uma pesquisa de censo lá nos Estados Unidos. E ele criou, a partir da criação dessa máquina, ele criou a Tabulation Machine Company em 1896. Aí essa empresa fez algumas fusões, comprou outras, ele depois ficou um tempo ali, né? Tipo isso. Até que o Hollerith morreu. E quando ele foi substituído em 1916, a empresa alterou seu nome para International Business Machine, que é a hoje mundialmente famosa IBM. Eita porra, aí. Agora sim eu tô começando a reconhecer as coisas aí. É, agora... Em 1931, o Vannevar Bush implementou um computador com arquitetura binária propriamente dita, utilizando os bits 1 e 0. Né, o padrão que tinha sido estabelecido lá antes pelo Boole foi utilizado na máquina aí pelo Vannevar Bush. O primeiro computador, lá em 1931, desenvolvido lá pelo Vannevar Bush, utilizou esse padrão que segue até os dias de hoje. Até a gente chegar aí na Segunda Guerra Mundial, que foi onde a gente teve o início do boom da tecnologia. Vários projetos aí apareceram em função da guerra, como diz a música do Legião Urbana, né? Uma guerra sempre avança a tecnologia, então nessa guerra a gente teve um avanço muito grande. Os principais que a gente vai citar aí, que são sempre, nas pesquisas que eu fiz, sempre são os mais marcados, é o computador Mark I, que foi criado no ano de 1944 pela Universidade de Harvard, e o computador Colossus, que foi criado em 1946 por Alan Turing. Inclusive, o Alan Turing e o computador Colossus ganhou aí até uma versão cinematográfica da história deles, que é o filme O Jogo da Imitação, de Morten Tildum, que inclusive ganhou até o Oscar aí, tem uma atuação bacaníssima, é um filme com uma história muito bacana. Como complemento, fica a referência aí, assistam um filme que é bem legal, se vocês ainda não viram. Até a gente chegar aos computadores propriamente ditos, como a gente conhece. Em 1946, dá início a primeira geração dos computadores, com o principal exemplo de computadores aí sendo o ENIAC, que é uma abreviação para Electrical Numerical Integrator and Calculator. Saúde. Amém. Que foi desenvolvido aí pelos cientistas norte-americanos John Eckert e John Maukley. Essa máquina aí era gigantesca. Ela tinha as dimensões exatas dela, aproximadas, né? Nem são exatas. As dimensões aproximadas dela aí de 25 metros de comprimento por 5,5 metros de altura. Pesava cerca de 30 toneladas e ocupava o equivalente ao andar inteiro de um prédio. Caraca. Então, tipo assim, era a máquina, tá ligado? É tipo o que hoje a gente teria, sei lá, seria um computador quântico, por exemplo, eu imagino, saca? Vocês têm ideia que se a gente voltasse realmente no tempo hoje com um smartphone do mais simples que existir, se voltar pra essa época aí a gente vira o dono do mundo praticamente? Com certeza, cara. Não, só porque não tinha internet, não ia conseguir usar pra nada. Putz, o Sartinho que estraga. Mas eles nem queriam pra isso, né? Eles queriam pra fazer a tecnologia reversa. É, aí você, né, desenvolve ali o chip, coisa e tal e tudo mais. Tipo Exterminador, tá ligado? É. Essa primeira geração dos computadores aí, ela foi de 1946 até 1959, quando a gente tem o início da segunda geração dos computadores, que já ocupavam um tamanho bem menor em comparação ao ENIAC, e foi o primeiro passo para os computadores de uso doméstico, não apenas empresarial e militar e tudo mais. Dessa geração aí, o computador que é mais conhecido, mais famoso aí, é o IBM 7030, que também foi conhecido pelo nome de Stretch, e foi o primeiro supercomputador lançado nessa segunda geração, que foi desenvolvido pela IBM. Inclusive, nessa geração aí, é que várias linguagens de programação de computadores foram desenvolvidas, entre elas a Fortran, a COBOL e a ALGOL. E nessa geração... Peraí, quando tá de sacanagem que o COBOL é o mesmo que os bancos usam até hoje. É esse mesmo, será? Provavelmente, cara. Provavelmente. E o que a gente ouve muito... não sei se o pessoal junto aqui ouve muito podcast de tecnologia e coisa e tal, que eles relatam muito que os bancos têm muita dificuldade de trocar o sistema, então alguns operam com COBOL. Eu ouço até hoje falar em COBOL, porque... difícil de trocar a tecnologia, enfim, sei lá qual é que é, não lembro mais bem a história de como é que é, mas eu ouço falar muito de COBOL, principalmente quando se ouve falar em sistema de banco. COBOL e CorelDRAW. Olha aí. Porque você fazer a alteração de um sistema sem perder nenhum tipo de informação deve ser algo muito difícil de fazer, cara. E se tratando de um banco, imagina você... sei lá, 1% de informações que você perder é um prejuízo violento, saca, nossa, velho? Né? E aproveitando, continuando aí, essa segunda geração foi a responsável por inserir os mini computadores. O primeiro deles aí foi o PDP-8, que foi um dos... aliás, o primeiro não, um dos mais conhecidos foi o PDP-8. Basicamente uma versão... menor, mais compactazinha do supercomputador, como foi o caso aí do IBM 7030. Tá, e o que seria menor, mais compactazinha? Tipo, um tamanho de um Uno milha, assim, por exemplo? eu tenho aqui, ó, eu vou mandar pra vocês aqui a fotinha do... O tamanho do micro-ondas, né? Mais ou menos? Não, cara, ele é maior. Tá louco? Ele é maior. Essa foto que eu mandei aí é o IBM 7030. Cadê? O PDP-80, o PDP-8, ele ocupa mais ou menos metade desse espaço aí. Caraca! Ainda aqui, ó, assim, é um senhor computador, caraca, saca? Parece um roupeira. É tipo aquele computador da Batcaverna do seriado dos anos 60. É mesmo. ainda dentro da segunda geração, em 1962... surgiu uma empresa aí responsável pela criação e desenvolvimento de discos magnéticos que eram utilizados com o objetivo de armazenar informações diretamente no computador. O processo anteriormente ele era feito através de fitas e a partir de então ele foi começado a ser feito através de discos que tinham uma capacidade de armazenamento bem maior, ocupando um pouco menos de espaço. A fita, essa a aí, fita perfurada, tu diz? Não, o... você diz o disco, né? Não, a perfurado. Fita. A fita. Não. Antes era a fita. Porque, pra quem não sabe, pra quem é ouvinte novo agora, eu sou programador de CNC. Não sou programador de programas de computador, app e coisa e tal. Eu sou programador de CNC, que CNC é uma máquina... é um torno computadorizado que trabalha com moldes de aço. E quando eu comecei nessa profissão há mais ou menos uns 15 anos atrás... Usa CorelDRAW? Oi? Usa CorelDRAW? Não, não uso. Quando eu comecei há 15 anos atrás, a primeira máquina, a máquina mais antiga que tinha na empresa, que deve ser lá da década de 80, 70, sei lá de quando que é aquela porcaria lá, era um trambolhão gigante enorme que fazia praticamente nada... ela trabalhava com fitas perfuradas. Então, pra te programar a máquina, tu tinha que ter essas fitinhas perfuradas pra poder passar. Não sei se vocês lembram aqueles piano de faroeste. Vocês lembram aquilo? Sim, sim. Tinha um rolinho com uma fita perfurada. Então, ele passava de um rolo pro outro, girando, e cada buraquinho daquela fita ia tocando uma tecla do piano. Então, a máquina funcionava mais ou menos assim, a programação. Que é a mesma ideia desse disco que tu tá falando, não é, Edu? Não, não. Tu não falou que tinha um disco perfurado? Sim. Essa ideia é a do engenho analítico do Babbage, lá de 1837. É. Sabe onde é que tem um disco furado desses daí nos games? No Resident Evil 3. Num daqueles puzzles lá da Jill, ela pega um disco perfurado desse daí pra tocar uma caixinha de música, se não me engano. Não lembro. Não lembra? Não lembro. Se o Nils tivesse aqui, ele te excluía do cast. Mas... Não. Aí esse disco, que futuramente aí é aquele disco Team Blue que se usava no disquete, tá ligado? Sim, mas é só que parece uma tampa de panela enorme. Sim, ele parece um disco de vinil, só que num material tipo um plástico. Aham. Aí ele armazenava os dados. E a empresa que criava isso, hoje em dia aí ela é, né, pouco famosa, ninguém nunca ouviu falar dela, uma tal de HP. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar também. Não. Nem sei o que ela faz hoje em dia. Ela que criou esses discos aí. Olha aí. Até a gente chegar em 1960. Harry Potter. Eu não pago nada. Vou dar uma vada quedavra nesse estagiário. Até a gente chegar aí, então, em 1964... na terceira geração de computadores, que é onde a gente dá início aos computadores já mais simplistas aí, já menorzinhos e coisa e tal. Um dos primeiros exemplos dessa terceira geração é o computador IBM 360/91, que foi lançado em 1967 e foi sucesso de vendas no mercado estrondoso. Ele foi um dos primeiros computadores a permitir programação da CPU por microcódigo. Ou seja, ele utilizava... As operações eram usadas um processador qualquer ali, que poderia ser gravadas através de um software, sem a necessidade de ficar alguém projetando ali de forma manual tudo que ela ia fazer, que é o caso que o Tim Blue falou aí, dos disquinhos lá com furinho, coisa e tal. No IBM 360 você já podia colocar um programinha, que o programinha se responsabilizava por fazer ali a programação da máquina. Até a gente chegar na atual geração que nós estamos vivendo aqui, que começou em 1970. Um dos primeiros computadores dessa geração foi o Altair 8800, que foi lançado em... Que seria qual geração? A quarta geração? A quarta geração. Que geração, mas que tecnologia mais demorada, né? 10 mil anos atrás, só estamos na quarta geração. O iPhone em 10 anos já tá na 15ª geração. Não, é o seguinte, os preceitos e as bases que a gente utiliza na informática, nos computadores hoje, são os mesmos preceitos lá da época de quando se desenvolveu o ábaco. Saca? Entendi. Que é pra você fazer processamento de dados e coisa e tal. Ok. Por isso que puxei lá. Mas enfim, o Altair foi um computador revolucionário porque... Nossa, eu achei que ele tinha sido um assassino, mas tudo bem. Pô, cara, eu tava... Né? Eu tava vendo. Era cavalo que eu tava vendo. Né? Então, o assanhadinho Kleber aí foi... Foi o responsável por matar todo mundo de tiro. Foi o responsável aí por trazer a grande inovação dessa geração, que eram os computadores que cabiam facilmente numa mesinha. Né? O Altair 8800, ele tinha um formato retangular que cabia numa mesinha. Era muito mais rápido que os computadores projetados até então. E foi um computador projetado para fazer ali mais de um tipo de função, já utilizava software de programação e tudo mais. O processador que ele utilizava era um processador 8080 da Intel. Olha aí, famosa Intel aí, que todos nós temos alguma coisa dela. Né, que propiciou esse desenvolvimento aí. Tinha um comercial muito, muito famoso da Intel, como é que era? Alguém lembra do slogan da Intel? Não lembro. Eu só lembro dos adesivos. Intel Inside. Também tem em tudo, qualquer lugar, tá, pô? Tem um aqui colado aqui. Tem um aqui colado também. Foi esse boom que o Atari 8800 criou que chamou a atenção de um jovem programadorzinho americano, que na época era pequeno e tal, chamado Bill Gates, que ficou curioso com essa máquina aí, coisa e tal, e ele desenvolveu uma linguagem de programação para o Altair 8800 que foi chamada de Altair Basic. Aí, em 1976, foi lançado o Apple I, que pode ser considerado o primeiro computador pessoal, porque ele acompanhava um pequeno monitorzinho gráfico que mostrava lá o que estava acontecendo com o computador. Até então a gente tinha a máquina fazendo os processamentos e coisa e tal e tudo, e depois ela emitia ali o relatório, o resultado. Como é que era o nome do computador? Mação. Apple I. Porra, falou recém. Apple I. Aí começou, hein? Aí eu já nasci. Aí, ó. Aí. 1976. Né? E ele vinha acompanhado aí do monitorzinho, que foi uma grande inovação. O sucesso da máquina foi muito grande. Em 1979, a Apple lança o Apple II, que segue mais ou menos a mesma linha aí, e foi acompanhada de outras empresas com outros tipos de computadores, que foi o caso do computador Lisa, em 1983, e o Macintosh, em 1984, que é quando eu nasci junto com o Mac. Inclusive, o Macintosh e o Lisa foram os primeiros computadores a utilizar o mouse e possuía interface gráfica, como a que a gente utiliza hoje em dia aí, né, com pastinha, menu, área de trabalho e tudo mais. E daí pra frente, coisas que a gente já acompanha mais comumente aí. A gente tem a parceria do Bill Gates com o Steve Jobs, até que chegou dessa parceria nasceu o Windows. A gente tem a saída do Steve Jobs da Apple, que fez com que a empresa... Peraí, só um pouquinho. Mal. Isso que tu falou é uma gafe terrível. Da parceria surgiu o Windows, não, né? Quem ouvir tu falar vai achar que o Steve Jobs e o Bill Gates criaram o Windows junto. Né? Não, não. Não, não. Não é que eles criaram o Windows juntos. Mas eles trabalharam juntos. E é daí. Não, mas não pro, não, mas não pro Windows. Mas não pro Windows, é. É que o Bill Gates aproveitou o trabalho dele lá pro Steve Jobs, lá na Apple, que ele criou depois por trás das cortinas o Windows, no caso, né? Enfim. É, então até a fonte aqui diz, ó, Bill Gates acabou criando uma parceria com Jobs e após algum tempo copiou toda a tecnologia gráfica do Macintosh para o seu sistema operacional. Sim, Windows. Pois é, aí tudo bem. Aí tudo bem, né? Agora falar que os dois dessa parceria que saiu, porra! Aí pedi pra matar. Bom, eu acho que eles criaram. Eu acho que eu não fui visionário, cara. Eu acho que eu deveria ter deixado o original, porque ia gerar polêmica, o pessoal ia entrar pra xingar o cast. Eu entendi, eu desculpa, Edu, eu não entendi a tua genialidade aí. Foi mal. Porra, que bola fora. Né? Enfim, aí o Bill Gates copiou ali, fez um Windows. Depois o Steve Jobs foi demitido da Apple. Com isso a Apple teve uma queda violenta tanto na qualidade por um tempo dos produtos que ela produzia quanto de sucesso de mercado, fazendo com que a Microsoft ficasse acima da Apple por um tempo. Depois a Apple se recuperou violentamente dessa situação. E os computadores foram evoluindo de tal forma, de tal forma. Nossa, esse resumo aí foi foda, hein? O Gustavo deve estar. Deve estar pulando da cadeira. Não, é um resumo rápido. O maluco puxou de 10 mil anos atrás. Sim. Não, e aí quando chegou na parte atual ali, não, é que a época caiu, daqui a pouco, a época já tá bem de novo, porra! Não, é que os homens da caverna já calculavam já na pedra. Mas então, até a gente, os computadores foram ficando cada vez menores, cada vez mais rápidos, cada vez mais potentes, até a gente chegar aos dias de hoje que a gente tem computador na palma da mão. Ali, como já citado aí previamente, provavelmente nos off-topics, o smartphone e coisa e tal. E é isso aí, de 10 mil anos atrás até hoje, muito resumidamente, porque se a gente fosse falar todos os detalhes, todo mundo que influenciou, todos os vizinhos, as máquinas, isso dá tese de doutorado, fi. É, bem por aí. Nossa, foi um resumo bem além do que eu imaginava, mas, porra, ia 10 mil anos atrás é foda. Foi um resumo grande. Eu falei que o negócio saiu na minha gravação, mas o meu áudio tava no mudo, quando vocês falaram comigo que eu tava tossindo, aí por isso que não saiu a voz. Faz parte. Aqui na minha ponta. Faz parte. O que tu acha desse, sendo mais específico aí dessa parte do resumo dele, o Gustavo? Tipo, a Apple começou a ir muito mal, daqui a pouco a Apple se recuperou surpreendentemente. Como assim? Foi do dia pra noite, né? Não, lançou um produto errado e depois lançou o correto e resolveu. Configuração Pentium 166 MB, tá? Ele trabalha com sistema operacional Windows 95, 16 de RAM, o disco rígido, a Winchester, 3.1 GB, caixa interna 16 KB. Imagina sua mãe, a hora que receber um desse, vai babar, quem aproveita é você, né? Bom, então, terminado aí o resumo surpreendente do Edu aí, de 10 mil anos resumido em 25 minutos, aproximadamente. Foi foda demais. Eu jamais imaginei que os dinossauros e as pessoas fizessem cálculos em computadores. O que tu achou disso, Flávio? Eu vivi tudo isso aí. Olha, eu tava lá no ábaco. Eu tava lá no ábaco, lá eu ajudei. Eu vivi isso tudo. Ô, Vodito, senta aí. Senta no banquinho ali, ô, Vodito. E aí, Flávio, o que tu achou desse resumo do Edu aí? Bem resumido mesmo, entendeu? Só puxou de 10 mil anos atrás, só, entendeu? Porque tem coisa pra trás, né? Faltou muita coisa na época do Homem das Cavernas que ele não colocou. Ele não colocou. Tá certo. Bom, então agora vamos começar as nossas historinhas de computador aí. E eu acho que todo mundo tem as suas histórias particulares, como foi o primeiro contato com os computadores, e eu vou dizer pra vocês a minha. Eu acho que recentemente eu devo ter falado isso num cast. Talvez ele nem, na data dessa gravação ele nem tenha ido pro ar ainda. Mas a primeira vez que eu mexi num computador foi na década de 90. Eu acho que ali em 96, 97. Né, eu era adolescente nessa época. A minha patroa, né, da onde eu trabalhava, tinha um computador. Eu acho que era um 486. 486 foi um computador muito famoso na década de 90. Eu acho que o Gustavo não me deixa mentir aí. É, não é, Gustavo? Verdade. Então, como eu morava praticamente nesse emprego, então às vezes eu ia lá, ligava o computador e dava uma mexidinha. Mas eu só queria mexer pra jogar um joguinho de flecha que tinha no Windows 95. Tinha aqueles jogos que vem no Windows, então tem paciência, tem campo minado, não sei o que. E tinha um jogo de flecha que tu apertava um mouse pra puxar a flecha, um botão no mouse pra puxar a flecha e o outro pra soltar, pra explorar uns balões. Então essa foi a primeira vez que eu mexi num computador. E dali eu acho que eu esperei mais uns 6 anos, até 5 anos, pra comprar o meu próprio computador. Eu sei que era emocionante. Só tu poder mexer no mouse ali já era algo que me fascinava. Já desde a época dos videogames. Aí há quem diga, né, que o videogame nada mais é do que um computador, né? Então, sendo assim, já na década de 80 eu já mexi em computador. Esse foi o meu primeiro contato com o computador. Flávio, fala aí, Flávio. Assim, o meu primeiro contato, assim, olhando o computador, mas nem mexendo direito, foi numa casa de uma tia minha. Ele ficava num canto assim. Aí eu vi o namorado da minha prima jogando um FIFA 90, o FIFA International Soccer 96, sei lá. Aí só isso, eu não podia mexer, eu ficava olhando assim, mas eu fiquei olhando perplexo, sabe? Assim, caramba, tem jogo nesse negócio aí. Mas aí o contato mesmo foi depois, acho que em 98 ou 99, com o meu computador. Caraca, já teve computador na década de 80, olha só. Não, 90. Rica! 98, 99. Sim, é, 90. Rica! Edu, fala aí, Edu. Cara, como eu já devo ter mencionado, eu tenho na memória que eu já mencionei isso em algum cast. Com certeza tu não mencionou, Edu, porque a tua memória é, né? Muito ruim. Pois é. primeiro contato que eu tive com o computador, cara, foi justamente um computador no trabalho do meu pai. Na época ele trabalhava numa CPD, uma fábrica de cimentos que tem na cidade que eu morava, Cimentos Tupi. E era um domingo, era plantão do meu pai, eu tava em casa e tudo, ele me levou pra empresa lá e tudo, pra ficar lá com ele no dia do plantão e coisa e tal. Edu, ele trabalhava no computador. Uma pequena vírgula aí na tua história, hoje em dia os pais levam os filhos pros trabalhos? Na empresa que eu trabalho, às vezes sim. Olha aí, Gustavo, presencia alguma coisa do tipo? Só a galera levando cachorro, gato. Os filhos não. Hoje não estão levando mais criança, não. Olha só. Mudou. Né? Olha só. Então eu fui com meu pai pro trabalho dele e tal. No que ele ficou lá, eu vi, né, ele mexendo no computador e tal. Na época não existia o Windows ainda, era DOS, tudo DOS. Aquela coisa de você programar e dar comandos e tudo mais através dos textos ali no teclado. Tem gente que faz isso pai... até hoje, é só querer usar Linux. É, né? Mas o meu pai colocou lá pra mim tudo um joguinho de DOS no computador pra mim ficar jogando e tal, um joguinho daqueles monitores monocromáticos. Eu lembro até que o computador que eu tava mexendo no dia era todo verde, tudo na tela era verde. O joguinho chamava Karateka. Porra, Karateka, joguei muito Karateka no Master System. No Master, não, desculpa, no Master System, no Dynavision. Isso. Só que no PC ele era todo, né, o que eu tava jogando então era um monitor monocromático, era só o cara verde. Sim. Saía andando ali assim, visão lateral, e um botão dava soco, outro botão dava chute, pra cima você pulava, pra frente e pra trás você andava e pra baixo agachava. E o jogo era você ir andando e batendo os carinhas que ia vindo na sua frente ali, tá chegando o chefe e dali eu não passei. Edu já gostava do verdinho ali, já. Já. Época, já, né? Tudo daí, verde. Já começou a gostar. Sentir o verdinho. Diz o Freud que a nossa vida de adulto é um reflexo dos acontecimentos da nossa vida de infância, né? Então, isso, como meu primeiro contato com verde foi ali, tal, era muito criança, eu já fiquei, né, ó, enxergando verde ali tantas horas, agora eu não consigo largar mais o verde. Quem falou isso pra ti foi o Floyd, lá do Ultra Combo Podcast? Foi o Floyd, teoria do Floyd. Gustavo, fala aí, Gustavo, teu primeiro computador, teu primeiro contato, aliás, desculpa, teu primeiro contato com o computador, fala aí. Quando tudo começou lá, eu comecei nos anos 80. Olha aí. E qualquer coisa que tinha tecla, a gente achava que era computador. Aí tinha aqueles videogames, né? O Atari tinha um, não sei se vocês vão lembrar, que era o Odyssey. Sim. Que tinha tinha um teclado na frente. Ele era meio que, tipo um Pense Bem, assim. Aquela, não era tecla que a gente tá acostumado, aquela tecla com película. E ali a coisa já fica, né, meio... Era um videogame, sim, claro. Na verdade, lembrar, a gente não vai lembrar, porque provavelmente a gente nunca viu. Não na época, né? Lógico. A gente viu hoje depois daqueles documentários lá da era do videogame. a coisa começou ali. Aí depois, como... Que na época era, né? Um computador de verdade ali no 85, mais ou menos. Tinha o TK-85, que ele era como se fosse uma agenda eletrônica da Casio, mas sem o visor. Era só... Você tinha que conectar, né? No monitor e tal. Ele era só o tecladozinho. Depois teve o... Aí já na parte de... Isso era computador de verdade, né? Mas já na parte de brinquedo. Tinha aquele Pense Bem, né? Que a gente achava que era computador e tal. Fazia umas brincadeirinhas. Você tinha um livro que tinha as perguntas. Aí você dizia qual era o livro que você... Informava qual era o livro que você estava usando no Pense Bem. Aí tinha as perguntas e tinha que responder. Marcar a resposta certa no Pense Bem. Fazia... umas contas, uma calculadora da Tectoy. Isso era pré-Master System ainda. E tu tinha isso? Aí depois... Não, Pense Bem. Pô, Pense Bem é um clássico. Olha aí, Edu. Rica. Mais rica que o Spider. Olha aí. Aí depois do TK-85, foi o MSX. Que aí esse já era grandão. Você copiava... Tinha uma fita cassete. Aí você copiava os jogos. Entre aspas, o Karateka, né? Você copiava com o tape deck. Você pegava uma fita que tinha o jogo, aí você copiava e tinha os padrões lá, que você, o volume que você tinha que colocar. copiava, né? Era como se fosse cópia de disquete. É como se você estivesse baixando hoje na internet. Só que você copiava a fita mesmo ali, como se estivesse fazendo cópia de música. Aí você usava e tal. Tinha os monitores, né? Depois veio a época do XT, na PC. Saiu do MSX, foi o PC XT. Aí depois veio o PC AT. Aí começou com 286, 386, 486, 586. Aí caraca, veio o Pentium 100. Pentium 100, quem? Pô, Pentium 100, ali, Pentium 100 era 95, mais ou menos. Pentium 100. 486, DX266. Nossa! Tinha o turbo, aquele botãozinho de turbo, sim, que você ligava. O gabinete tinha uma chave pra você trancar o teclado, pra ninguém usar o teclado. Era tipo telefone antigamente. Telefone antigamente vinha com cadeado, né? Pra sim, sim. Não discar. Sim, faz uma falta aquilo. Tinha que ter... Ué, hoje a gente tem no smartphone que é o Touch ID, né? Lá, a senha e tudo mais. Face ID. Só mudou o mecanismo. Sim, mas acontece que o dedo e o olho tá sempre contigo. Agora, a chave tu poderia perder, tá ligado? Entendeu? É verdade, bem lembrado. Mas aquela chave não tinha segredo, não. Acho que qualquer chave abria. Era meio que universal. Caraca. Acho que era. Não sabia disso na época. Acho que era. Que droga. Acho que era. Acho que não tinha um segredo. Um segredo especial, não. E até 95, a coisa era meio que brincadeira, né? Você tinha aquelas revistas de Basic que você lia, aí você digitava lá o programa em Basic, você achava o cara o mais esperto do mundo. Era mais brincadeira, era quase um videogame do que qualquer outra coisa, né? Mas aí, 95, começou a ficar sério, comecei a estudar a coisa e tal. Aí eu mexia no Windows, as janelinhas, o Windows Explorer. Já tinha internet nessa época. Não tem como você... Se o computador não tivesse internet, não seria o que ele é hoje, né? Sem sombra, não teria e-mail, não teria nada disso, né? Ninguém usaria, praticamente. Seria uma máquina de escrever o computador. É, o que eu ninguém digo, usaria, geralmente, eu digo que o computador nada mais é... É o computador sem internet, ele é uma lanterna sem pilha. É, você vai usar pra, né, fazer um documento, então, uma planilha. Mais até um pouquinho, porque o computador sem internet ainda ilumina. A lanterna sem pilha não ilumina. Puta que pariu. Ai, ai, ai. E aí eu tive, aí 98 mais ou menos, eu tive um Itautec. Porque até os anos 90 e pouquinho, você não conseguia comprar coisa lá fora, né? Tudo era... Computação era toda feita aqui no Brasil. Aí você tinha aquelas marcas, né? Cobra, você tinha a própria Tectoy, você tinha a Itautec. Então era tudo hardware nacional. Talvez por isso que não tenha ido muito pra frente. Aí depois do iníciozinho dos anos 90, a gente começou a importar as coisas, ficou mais fácil o acesso. Mas em 98 eu comprei o Itautec. E era mó legal esse Itautec. O gabinete ele não tinha parafuso, né, pra abrir. Ele tinha só um pininho, era mó legal aquele negócio. Era mó pininho, você levantava esse, aquele pininho. Esse Itautec não era tipo... Ele não era colorido? Ele era preto, né, por fora. Ele já não tinha aquela cara de creme, uhum, né, aquela cara de computador. Ele já tinha uma vibe mais de eletrodoméstico, né, pra ficar mais integrado na casa. Lembrava um sistema de som todo pretão. Aí ficava até feio você colocar aquelas capas, né, de teclado e monitor, né? Quem tinha aquela capa de teclado? O meu primeiro computador eu tinha. Eu teclado, monitor. Você tinha também aquele protetor de tela? Sim, dos dois. Teclado, do monitor da CPU. Não, mas eu falo não, aquele protetor de tela, aquele vidro cinza. Ah, não. Isso aí que não. Que eletrostática, que tinha até um fiozinho que você pra colocava que era pra trás. Porra? Assim. Por que era isso aí mesmo? Era só pra prejudicar a vista. Era porque, em tese, porque você ficava muito perto do negócio, com o olhão lá aberto. Era tipo, todo mundo quando era criança, a mãe falava, não fica muito perto da televisão, faz ruim pra vista. Sim, sim. Aí veio o tal do computador, a gente ficava lá 30 centímetros da tela, e aí, como é que faz? Como é que acalma o coração de mãe? Não, coloca aí essa tela aí, vai proteger de eletrostática, de não sei o quê. Mas hoje não tem mais nada disso, né? Não tem. Mas aqueles negócios, eles têm fundamento científico? O negócio realmente dá uma filtrada no pra descansar fundamento... a vista, alguma coisa assim, sei lá? Bom, ovo é bom ou ruim? ovo é bom. Agora tá bom o ovo, mas daqui a pouco vai falar que é ruim. Fundamento sempre tem, né? Mas também tem sempre gente que eu acho que o Edu tá por fora dessa questão do ovo. Existe muita polêmica sobre o ovo, Edu. Uma hora o ovo faz bem, uma hora o ovo faz mal, uma hora o ovo faz bem, uma hora o ovo faz mal. Ninguém sabe se o ovo faz bem ou mal no fim das contas. Velho, o ovo faz bem, cara. Se pois é, mas isso ovo... hoje, amanhã talvez faça mal. Entendeu? Resolveu o problema da academia agora. Cara, é porque o negócio é o seguinte, velho. Desde antes do homem nascer, já existia o ovo, saca? Ah, eu achei que você que desde o homem nascer já se usava computador. Porra, tá. É, cara, se até hoje a galera come ovo, ninguém morreu por... Você já ouviu falar de alguém que morreu porque comeu ovo? Cara, deve existir, mas eu nunca ouvi mesmo. Eu nunca ouvi falar, então. Se mas ninguém não é morreu que... por causa de ovo, o ovo não faz mal. É ai, simples, ai, véio. Porra, os caras não inventaram... Por que que eles não chamaram o Edu pra fazer desvendar esse mistério, Gustavo, até hoje? É um gênio. Né, cara? Os caras estão há 30 anos tentando saber... tá mal aproveitado aqui no Machine. Você que tá fazendo aqui essa porra? Ai, toma banho. Fica quieto aí, deixa o cara falar, pô. Fala aí, Gustavo. Tem umas coisas aí que absorvem eletromagnetismo, aquelas coisas, tipo o colchão quântico, né? Se você mora perto de antena de celular, de TV, compra aqui um colchão quântico que vai melhorar muito a sua vida. Coloca uma placa quântica aqui na sua carteira para você ser protegido. Fundamento deve ter, né? Sei lá, gente. Sim, compra, aquela pulseirinha, né? Aquela pulseirinha aqui. E chama energia, aquela. Esqueci o nome daquela, é muito famosa, dos anos 90, o Silvio Santos usou. Balance, né? Sei lá, alguma coisa assim. Pulseirinha do equilíbrio, não, né? É, sei lá como é que é o nome daquela porra. Acho que é. Era tipo esse negócio. Hoje ninguém mais usa, deve estar incorporado na tecnologia, deve estar incorporado. Mais ou menos que nem Apple Watch. Daqui a pouco ninguém mais usa essa porra. Vai entrar pra história. Vai. E esse Itautec, ele era mó legal. Porque antes eu tinha aquela cultura de micreiro, de montar as coisas, de memória, de... Não, peraí, qual é a memória que a gente coloca aqui, o HD, que não sei o quê. E esse Itautec foi o primeiro maquinão grande, assim, digamos, de marca que eu tive. E era uma maravilha, você instalava o Windows, parecia até Apple a coisa. Você instalava o Windows, era só apertar um botão, você queria formatar a coisa toda. Tinha lá um sistema de restauração, você não perdia dado nenhum. Era mó legal o negócio, tudo bem montadinho já. Tipo, eu considero esse negócio de formatação desses computadores antigos mais ou menos que nem anotar password nos jogos do Super Nintendo, cara. Tu nunca anotava certo, você perdia tudo. Era uma briga, cara, pra gente conseguir instalar driver e coisa no Windows. Porra, no Windows 95, principalmente no 95. Era uma guerra. Eu sofri muito, porra. Dava conflito de versão, dava sim, não sei mas o quê. Mas a pergunta que não quer calar, Gustavo, chegou a instalar o Windows 95 com os disquetes? Cheguei. Porra, aí sim, hein? Aí sim, aí. Com disquete 3.11. Usei o antes do Windows 95, DOS, Adaptor DOS, MR-DOS. O Windows, eu cheguei a usar o Windows 1.3, que ele era só um gerenciador de janelas pra DOS. Caraca. Uma coisa mó esquisita. Antes ainda do Windows 3. Aí tinha a parte de rede. A rede era uma coisa que você instalava um negócio. Internet, você literalmente instalava a internet. Você tinha os sockets, aquela coisa, o trumpet socket que você colocava. Né? Você baixar arquivo, né? Baixar programa, você ia na banca de jornal, comprava a revista. Aí tinha lá os CDs e você usava aqueles CDs ali, os shareware, os jogos, você usava aquele negócio. Não era como é hoje, né? Hoje tá tudo conectado, né? Hoje tá uma molezinha. Você comprava as coisas pela internet, que não era internet, né? Você comprava as coisas pelo telefone, aí vinha pelo correio os disquetes, né? Você comprava um software, aí, tá bom, vou mandar. Aí, duas semanas depois, chegava aquela penca de disquete, aí você tinha que colocar um atrás do outro. Eu lembro do Delphi. O Delphi é uma linguagem de programação. Sim. Mas a instalação era 15 disquetes, alguma coisa assim. Caraca. Parecia o OutRun, aquele joguinho. Não existe um equivalente ou um sucessor do Delphi hoje em dia? Eu cheguei a usar ele nos anos 2000. Não lembro qual versão, mas eu cheguei a usar. Delphi está vivo até hoje, se não me engano. Que acabou sendo... A galera foi pro .NET, né? Tem outras linguagens hoje em dia. É, sim. Mas Delphi ainda está vivo. Foi para Java, essas coisas, né? É isso? Era o Pascal, aí o sucessor do Pascal virou o Delphi. Ah, ok. C++, não é? C++ também. C++ é a linguagem, né? Mas tem os compiladores, as versões da... Esses daí é que nem Java e C++, essas coisas são linguagens de programação. O Delphi é um programa pra fazer programa, né? Uma coisa assim. Isso. O Delphi usa como linguagem o Pascal. Isso, ok. Foi o... Eu dei uma moral ali pro Pascal. Era osso o negócio. É, aí eu queria citar um ouvinte nosso, do Lembra, nós lemos um e-mail dele há pouco tempo dizendo que naquela época as coisas eram mais fáceis. Né? Super mais fáceis. Vai lá usar Pascal. Ai, muito mais fácil, meu Deus do céu. Hoje você puxa o celular, tá conectado com todo mundo. Porra. 7 dias por semana, 24 horas por dia. Se você quiser, você tem todos os livros do mundo, todas as músicas do mundo, todos os filmes do mundo, todo o conhecimento do mundo no seu bolso. Sim. Exatamente, é. E na época a gente tinha que rezar pro pai e pra mãe comprar um jogo no final do ano, no Natal, e olha lá. Hoje você comprou por semana. Saiu o sale da Steam, peraí que eu vou comprar 20 jogos. Não, tu compra na pré-venda, por exemplo, eu tô pra comprar um jogo na pré-venda pra outubro, olha só como é que é as coisas. As coisas são lançadas mundialmente, no mesmo horário, vai tomar banho. Cara, a escassez era uma coisa tão grande que você... E o preço também, que você ficava esperando da meia-noite pra se conectar na internet. Ou então duas da tarde. Muito. Você ficava de sábado, duas da tarde, até segunda-feira, 6 horas da manhã, conectado. Exato. Porque só pagava um pulso. Exatamente. Isso foi até os anos 2000 e pouco. É, antigamente você penava pra conseguir colocar uma música MP3 em um disquete. Hoje em dia você carrega toda a sua vida num pendrive. Mas eu acho que não existia MP3. Ninguém usava MP3 nos disquetes, Edu. Não. No comecinho, sim, cara. Acho que MP3 e CD surgiram quase que junto, não? Não, na época... Assim, pode ter sido que sim, mas não era aquela coisa que todo mundo usava. Eu lembro que eu tinha um Inamp lá em casa... E eu ia em Lan House, eu ia com os disquetes, zipava a música pra ela ficar menor, pra colocar no disquete. Às vezes tinha que dividir uma música em dois disquetes, porque a música era tipo 2 mega, 3 mega e coisa e tal. Ah, mas sei lá, tu levava horas pra baixar essa música aí, hein? Eu acho que tu tá doido. Eu acho que era o Wave, cara. Hein? Eu acho que era o Wave. Não, mas também tinha o MP3, eu acho. O Inamp rolava, era MP3, cara. Acho que tu tá bem, tá falando de coisas bem, bem mais pra frente, mas ok. Ok. A memória tá te traindo aí. Que é o resumo, seja... O resumo foi muito acelerado. É, né, então, eu acho que foi. Mesmo que fosse num CD aí, ó, você conseguia colocar, sei lá, uma, duas horas, algumas horas de música num CD ali de MP3... E hoje em dia, cara, você quase não dá pra contar quantas músicas MP3 você consegue colocar num pendrive, cara. Tem pendrive... Não, que... Na verdade, acho, não acho precisa não... nem colocar, né? Tu pode ter acesso a todas as músicas sem ter elas. Pois é, exatamente isso, né? Hoje tá tudo disponível aí, né? Só se conectar que você tem acesso. É, bem isso. Porra, que coisa. Já passar os papéis de parede pelo pendrive pra poder... Deixar o fundo do computador melhor, né? Aí tinha aqueles papel de parede Dragon Ball que passava de mão em mão. Eu não tinha papel de parede de Dragon Ball, não, porque eu não assistia Dragon Ball nessa época, então. É, nessa época também eu nem sabia que existia Dragon Ball. É. Teve uma época ali, antes de Windows, o máximo de memória que um programa podia usar era 640. Quando veio o Windows, os programas podiam usar mais de 640K. 640K, metade de um disquete. Então você tinha que ficar limpando a memória pra fazer carregar o menos de coisa possível pro jogo conseguir carregar. E era aquele joguinho tipo, sei lá, padrão Atari ainda. Depois veio o Windows, aí melhorou muito a vida, porque o limite, não tinha mais o limite de 640K, né? Você tinha memória estendida, podia ir além, aí você tinha lá 1 mega, que era a maior, ostentadora, né? 1 mega de memória, caraca! Bem isso, bem isso. 1 mega, e hoje o computador aí, mínimo 2, 4 gigas. É, porra, 2 gigas hoje já é bem fraco. É, 2 mil vezes mais. Eu lembro... Pra carregar o XP só. Eu lembro de quando eu vi o Prince of Persia 1 pela primeira vez assim no PC e coisa e tal. Era época de Windows 95 ainda. E né, o videogame ali era Master System e Super Nintendo e coisa e tal. Quando eu vi o Prince of Persia assim, cara, naquela época, né? Vamos deixar bem claro. Naquela época... Você vê o cara se movendo, parecia que era tipo assim, nossa, o cara é realista demais. É que o cara ele ali levantava o braço. Mas a tecnologia que eles usaram pra fazer o Prince of Persia também era algo revolucionário já pra época. É. Então não é à toa tu achar fantástico. Né? Ah, não. É porque eu fiquei com medo de falar assim, nossa, eu vou falar que eu achei o negócio revolucionário demais. Era tipo um motion capture, né? O maluco não, era rotoscopia, irmão, se não me engano. Eu posso estar falando bobagem, se não me engano. Era rotoscopia mesmo. A Disney usava pra fazer as animações dela, né, na época. Era mais ou menos assim, eles desenhavam por cima, a pessoa fazia os movimentos e eles desenhavam por cima da pessoa pra poder animar depois. Por cima da pessoa, pra pegar a precisão do movimento. E o jogo era mais ou menos isso, foi feito mais ou menos assim também. E cara, eu lembro de na época de ter visto isso e como que eu achei sensacional, sabe? Tipo... Era muito colorido, você via ali a tochinha com a chama, amarela, vermelha e laranja, saca? Você tinha as 3 tonalidades ali, o cara fazendo aqueles movimentos muito variados, né? E você via, tipo assim, não era pulo de pixel, você via o cara mexendo, saca? Sim. O braço levantando e descendo e coisa e tal. Era impressionante, cara. Sim. Foi um salto legal esse. Então agora vamos passar para a parte do primeiro computador, né? O Gustavo, já, eu acho que já falou todos que ele teve até o Mac. O Neilson deve estar puta agora da cara lá. Vocês só chamam gente rica para gravar aí. Flávio, quem tem computador já é rico. Quem tem computador já é rico. Já é rico. É porque... hoje em dia, eu acho que antigamente... Como é que eu ia dizer? Houve uma época, principalmente eu acho que no começo dos anos 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000, existia... Quem é que nunca ouviu dizer o pai que perguntou pra filha, né, nos 15 anos, tu quer uma festa de 15 anos ou quer um computador? Né? Era um artigo de luxo, né, cara? Sim, não era... É igual, sei lá, um brick game. Ah, vou dar um brick game aqui, vou comprar um computador. Não era uma coisa simples, assim. Eu lembro até hoje do sacrifício que meu pai fez. Meu pai era vendedor de rua, o que ele fez pra poder comprar um computador em 98, 99, assim, pra mim. Pra usar na rua? Não, ele era vendedor de rua. Na época, nessa época, os computadores eram muito atrelados a trabalho. Então, tu não tinha computador pra brincar em casa, pra jogar. Era pra trabalho. Então, dificilmente, assim, os adultos deixavam as crianças mexer no computador. Pra quem era mais novo, obviamente. Fora o Gustavo aí, que devia ter uns 3, 4 computadores na casa dele. Aí é que tá, Tim Blue. Eu acho que o grande diferencial de quando surgiu o Windows 95 foi justamente isso, saca? Ele era trouxe tão esse fácil, fator, né? Ele trouxe esse fator casas. Multimídia, tá ligado? Então você tinha ali joguinhos educativos, programinhas educativos, coisas pra uso doméstico. Não, mas a gente não queria isso. Pra isso aí tinha, pense bem. Não profissional, Não, mas eu tô dizendo assim, que ele tinha aplicativos, jogos, programas e tudo que não era pra você... Que era coisa pra uso doméstico, saca, velho? Sim, você sim. Colocar ali... Não estamos falando de brasileiros, né, que a gente tá falando de americanos e tal. Não, eu tô você falando de brasileiros, criança... americanos, foda-se. Não, tô dizendo quando surgiu o computador, a ideia dos programas. Era você, tipo assim, o pai e a mãe que vai sair pra trabalhar ou que tem um trabalho pra fazer em casa, colocar a criança ali no computador enquanto ela tá jogando, tá fazendo uma atividade, tá estudando alguma coisa e tal. Então, isso, saca, trouxe aquela... Tirou um pouco aquela visão de que computador era uma coisa só pra trabalho, era desenvolvido pra trabalho. Tava começando a surgir aquelas coisas que eram acessíveis pro uso doméstico, sei, saca? Não, cara, eu acho que isso aí demorou um pouquinho mais. Eu acho que tu ainda tá sofrendo do trauma do resumo lá, mas ok. Não, cara, aquelas enciclopédias, né, Barça, que eram, sei lá, 20 livrões gigantescos, começou a vir com Microsoft Encarta, que era um CD. Caralho, a galera ficava... Exatamente. Eu digo por conta disso. O primeiro computador que teve lá em casa, aproveitando já a deixa... Olha aí. Edu já vai, foi já um... vai puxar aí o carro, né? Né? Foi um Pentium 166, tá ligado? A gente comprou um pouquinho antes de lançar o Windows 98. Então deve ter sido ali por volta de 96, 97. Olha lá, já era mais top que o Pentium 100 aí. Olha o rico aí. Né? E... eu lembro que foi quando os meus pais foram para comprar o computador e coisa e tal, apesar do meu pai já trabalhar na empresa que ele trabalhava com computador e tudo mais, o que pesou foi justamente o fato que o Gustavo citou aí, que você tinha uma enciclopédia de 15 livros reunidas num CD, você tinha acesso a conteúdos educativos, você tinha acesso a conteúdos para fazer trabalho, você podia digitar um trabalho, você podia imprimir, você podia fazer um negócio. Então, os meus pais já compraram com esse foco, saca? Que o computador fosse ser utilizado para que a gente pudesse estudar, pudesse fazer um trabalho, pudesse fazer uma pesquisa, pudesse fazer um negócio e coisa e tal. Por isso que eu tenho essa visão de que o que ajudou o computador a ganhar fama foi quando surgiu o Windows 95 com essa coisa multimídia de ter uso doméstico, saca? Jogo educacional, você poder fazer planilha, você poder escrever uma carta, você poder fazer um documento, você poder fazer um banco de dados ali pra você organizar as coisas, entendeu? É muita ficção, é muita ficção. Na maioria só queria pra joguinho mesmo. Não, mas claro. a gente, né, queria pra jogar, mas, claro. Mas pra convencer o pai, eu falei, não, eu posso digitar aqui o trabalho do colégio aqui, ó, posso pesquisar aqui também, ó, é isso aí. Tem que iludir também. É que, me desculpem vocês, é que pra mim isso é ficção pelo seguinte, porque quando eu tive meu primeiro computador, eu comprei ele, entendeu? Eu já era adulto, já trabalhava, então... Eu não tive essa. Não tive infância com o computador, então pra mim não. Pra mim é tudo ficção. Ah, cara, o computador lá em casa, ele realmente foi muito utilizado a princípio, sim, pra estudo mesmo, saca? Eu lembro até hoje que a gente fazia os trabalhos, eu ficava ali, tipo, um dia inteiro digitando aquele catamilho, só com os indicadores batendo em cada tecla. Porque você não, né, não tinha o hábito de usar os outros quatro dedos de cada mão. Eu faço isso até hoje. Eu utilizo os outros dedos também, não tanto quanto deveria, mas utilizo. Mas eu lembro que ficava o dia inteiro digitando o trabalho ali, coisa e tal. Aquela dificuldade de você manusear o mouse pra você editar o documento no Word e tudo mais. E depois você fazia aquela capinha com letrinhas de Word Art, aí você escolhia. Word Art. Então, vou fazer ele inclinado pra cima, vou fazer inclinado pra baixo, vou fazer em arco, vou fazer com sombra, vou fazer deitado, vou fazer no CC. Eu lembro até hoje, cara. A gente ficava tipo assim, vamos lá fazer a capa do trabalho. Aí juntava a turminha, né, fazia aquele trabalho de grupo, juntava a galerinha, 4, 5 pessoas. Vamos fazer assim, assado, tal cor, vamos fazer fundo de madeira, fundo de pedra. Caraca. E não sei o quê. Isso é muito moderno pra mim, cara. Na minha época, a capa do trabalho era aquelas reguinhas das letrinhas, sabe? Então você nunca teve que limpar a bolinha de mouse? Limpei muito, sim. Oh. Limpei. Nossa, a mouse óptico eu fui usar, era 2008, 2009, sei lá. E guerrinha de bola de mouse chegaram a fazer? Eu ia perguntar aí se alguém tinha limpado a bolinha do mouse. Não, e guerrinha na escola. Ah, guerrinha, tirar a bolinha pra jogar nos outros? É, pô, não. Caraca, mas isso é horrível que faz, cara. Isso era de lei nos laboratórios. Isso é só nas escolas particulares, cara. Nas escolas públicas não tinha isso, não. Isso é muito patinha, velho. Galera é psicopata, vou te matar com a minha bola de mouse. Ó, Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Ah, tá de bobeira, né? Fica esperto, pô. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu, meu Deus. Ai. Flávio, fala aí, Flávio, do teu primeiro PC. Ah, meu primeiro foi um Pentium MMX de 233 MHz, eu acho. Ganhou de ti, ó, MMX. MMX, Pentium MMX. É. Isso também. É 233 MHz, acho que era 8 MB de memória, HD de 10 GB, poderosíssimo. Caraca, HD de 10 GB? É muito, hein? Você eu lembro. Grande, hein? Eu acho que tu acha que tá errado, hein? 10 GB, porra? É. Era HD 10. De 1 GB, não, velho? Não, não, não. Eu lembro que eu fiquei com um HD de 4 GB durante muito tempo, porque esse meu de 10, ele começou a fazer o barulho do trico e parou de funcionar. Eu tive que arrumar com um amigo um HD de 4 GB pra poder ficar. Fiquei até o final dele e eu fiquei com esse HD. Olha só. De 4. Pô, não, aí, cara, falou, eu lembro até hoje do sacrifício que foi pro meu pai trazer, mano. Quando a gente veio arrumar esse computador, a memória dele era DIN, não era DIN? Se eu não me engano, era. Porra. Eu acho que era, que DDR é mais recente. Não, era. 8 mega só de memória. Porra. Aí, eu acho que era DIN. Não tinha aquela. Não tem essa fonte que desliga sozinha, né? Tinha que aparecer aquela mensagem: seu computador pode ser desligado com segurança, lembra? Caraca. É que você desligava manual ali na chave. Na chave. Virava a chave da fonte. E eu lembro até hoje, cara, do sacrifício que foi. Acho que meu pai pagou em 2 anos essa porra desse computador, mano. Caraca. Eu lembro que ele já... 2 anos. Era difícil financiar. Era em cheque. O bagulho era doido. É. Nessa época dividia tudo 24, 36, 48. Era carnê. Eu lembro que ele veio com o Show do Milhão 1, 2 e 3 instalado. Caraca! Porra. Já craqueado já. Ele já veio craqueado instalado. Só isso aí era diversão pra não precisar de mais jogo nenhum por muito tempo, cara. Que era divertido jogar. Você juntava a turma pra jogar o Show do Milhão ali, cara. Aí você. Eu lembro que. Só um adendo rapidinho. Eu lembro que nessa época desses computadores assim do Show do Milhão, a gente teve um churrasco que a gente foi e tal, tinha um PCzão lá do Show do Milhão lá, ligado e tudo. Aí a gente juntou a galera, cara, foi tipo o programa do Show do Milhão, a gente colocou 3 pra ser os universitários, colocou 4 ou 5, não sei, pra ser tipo a plateia, saca, que levanta as plaquinhas ali falando qual que pode ser a resposta, e fora a pessoa participando, jogando ali coisa e tal. E o resto assistindo o programa. Aí, tipo assim, a pessoa perdia e tal, e entrava o próximo. Valeu. Caraca, Flávio, mas isso aí é 2001 pra cima, hein? Tem certeza? Absoluta. Não, não. Esse Pentium MMX ali... Não, mas ele falou do Show do Milhão, mas o computador do Milhão foi lançado em 2001. Não é o computador do Milhão. Não é o computador do Milhão. É o jogo do Show do Milhão. Mas o jogo saiu antes do... Antes do Saiu antes. Ah, ok, então tá. Aí com a fama do jogo, veio o computador do Milhão. Entendi. Eu não sei. É, porque o Show do Milhão é de 99. Você falou uma coisa que você falou de joguinhos, né? Ah, queria joguinhos. Se a gente lembrar que o PlayStation 1, ele é ali de 94, e o PlayStation 2 só foi pintar nos anos 2000... Pois é. Foram ali 6... anos ali para os jogos de computadores que já tinha Doom, né? Ganhou maior espaço ali, joguinhos de computadores e tal, tiveram maior apelo, mas os consoles ficaram muito, e até hoje, né? Ficam muito tempo parados, né? Não tem a mesma velocidade que os PCs. Mais ou menos, né? A Microsoft está mudando isso aí, né? Microsoft. Você consegue atualizar PC, cara, toda semana, se você quiser. Sim, mas os jogos, os jogos têm um máximo, né? Então... Mas eu acho que isso aí também, cara, não depende só de tecnologia, saca? Quando eu comecei a fazer um cursinho aqui em BH de design de jogos, eu também imaginei que, tipo assim, fazer um jogo era alguma coisa simples, assim, tipo, entre aspas. se você tiver o conhecimento pra fazer, as ferramentas pra fazer e tal, não é aquela coisa que, tipo, leva 10 anos pra você criar um jogo e coisa e tal. Quando eu comecei a estudar, cara, aí que você vê, pra você fazer textura, movimento, animação, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é muita coisa, saca, velho? É muita gente envolvida, então você leva um tempo extenso pra fazer isso. Um jogo muito grande, por exemplo, tipo um Halo numérico, canônico da vida, um Gears of War, um Resident Evil do numérico canônico, um The Last of Us, saca? São jogos ali que você gasta, tipo, 4, 5 anos, às vezes, no desenvolvimento do jogo. Isso você desenvolvendo um jogo, saca, velho? Quando você lança o jogo, você já tem tecnologia pra você fazer acima do jogo que você tá fazendo. Sim. Só que a cada vez que você, que a tecnologia avança, se você parar tudo que você tá fazendo pra você se adequar à tecnologia nova, você não lança, saca? Porque você sempre, a tecnologia sempre vai ser mais rápida do que a nossa capacidade de se adaptar à tecnologia. Tem muitos, e muitos jogos aí na internet que a gente sabe que eles adiaram o lançamento porque surgiu um console novo, daí eles lançaram pro novo. Shenmue foi um, eles iam lançar pro Saturn, tinha um jogo lá bem à frente já feito, e aí eles migraram pro Dreamcast. Ainda bem. Mas Edu, e o Edu sabe muito bem desse negócio, que depois que ele passa a fazer as coisas, ele descobre que é bem mais difícil do que ele imaginava, e ele teve essa experiência aí tentando editar podcast. Ele viu que não é bem assim. Não posso negar. Reconheço os limites. Mas isso que o Gustavo falou é óbvio. O computador, PC, a capacidade dele perto de um console é infinitamente maior, justamente porque sempre pode dar mais potência pro computador, e o console vai ficando. A questão nem é a máquina, eu acho assim, Gustavo. Eu acho que é o jogo mesmo, entendeu? Porque o jogo, ele é lançado no máximo, ele pode ter um upgrade e coisa e tal. Com certeza demora muito mais tempo para eles conseguirem fazer um upgrade do jogo do que do PC. O PC, hoje a gente faz uma coisa, amanhã já tem uma coisa 10 vezes melhor. É incrível, como é que pode? Configuração Pentium 166 MB, tá? Ele trabalha com sistema operacional Windows 95, 16 de RAM, o disco rígido, a Winchester, 3.1 GB, caixa interna 16 KB. Imagina sua mãe, a hora que receber um desse, vai babar, quem aproveita é você, né? Bom, e o meu computador, gente, o primeiro computador que eu comprei foi em 2003, a história é bem curiosa, a história do meu primeiro computador, que eu comecei a frequentar academia em 2003, foi em 2003 eu comprei. E aí eu comecei a frequentar academia, eu trabalhava das 4 horas da manhã até as 8, e aí eu começava a academia às 9 até às 11. E aí o dono da academia trabalhava tinha... Trabalhava em quê? Padaria? Oi? Trabalhava em padaria? Não, é que a empresa tava com meio turno extra durante a madrugada. Então eu começava mais cedo, já entregava a máquina já funcionando pro seguinte, que já adiantava as coisas e tudo, entendeu? Então eles começavam mais cedo. Aí tá, aí eu começava a fazer academia às 8, daí o cara da academia tinha lá um 386, né? E, com Windows 95. E aí ele... A gente conversando com o computador e coisa, ele disse que queria vender o computador. Eu falei, opa, eu tô querendo comprar. Aí ele, ah tá, eu te vendo esse. Aí o cara falou que ele já tinha invadido o Pentágono com esse computador. Provavelmente. Falei, agora. Mas imagina, 386 em 2003, olha o quanto era antigo o computador. Pra mim era fantástico, porque eu nunca tive mesmo, então... Eu nem sei que ano é um Pentium 386 pra... Sei lá que ano que foi, mas já era bem antigo. E aí comprei, eu paguei R$120 na época pra ele. E eu acho que na época o meu salário era R$180, eu não lembro agora. 120 naquela época dava pra encher uns 3 tanques de gasolina. Porra, cara, 2003? Não, em 2003, cara, não. Cara, o mínimo devia ser 100 e pouco em 2003. Não, 2003 acho que era 400 ou 500 e pouco. O quê? Salário. Ido. Não. É, porque eu comecei a trabalhar de carteira assinada em 2005, 2006. E o salário mínimo era 600. Salário mínimo em 2003 era 240. Caralho! E eu paguei meio salário mínimo pelo computador. Ai, ai, ai. Enfim. Aí tá, comprei, levei o computador pra casa e já tinha, o cara tinha formatado pra mim, então tinha lá o Windows 95. E eu me lembro como se fosse hoje, cara, a coisa mais fantástica que eu encontrei no computador ali pra mexer é que ele vinha com a demonstração já instalada do Age of Empires 1. Jogaço. Cara, eu fiquei fascinado pra pegar os carinha, porque... Por que isso? Na época não era com que eu trabalhava, mas hoje eu trabalho com programação. Então, pra quem joga RTS, sabe que o RTS nada mais é que uma pré-programação. Tu pega, tu manda os teus personagens ali, dependendo do jogo, obviamente, né? Eu tô falando do Age of Empires, tu manda os personagens executar uma ação e fica esperando eles fazer. O que eu faço hoje em dia é mais ou menos isso. Eu vou lá, faço uma programação na máquina e coloco a peça e espero ela terminar de fazer. Então já na época, sem trabalhar com isso, eu já gostava muito. E eu achava demais ficar mandando os carinhas, cara. Ó, tchau, tchau. Carlos. Que isso, tchau, tchau. Era o Wololo. Wololo. Oiô. Oiô. Wololo. Cara, era muito legal. Né? Cara, eu fiquei fascinado e o jogo era só uma demonstração. Aí depois de muito, muito tempo, eu acho que eu consegui o jogo comprar. Eu não me lembro agora. Sinceramente, eu não me lembro, mas era muito legal, muito legal. Fora paciência e campo minado, enfim. E eu só fui aprender a lógica do campo minado muito recentemente assistindo um vídeo no YouTube do Jovem Nerd jogando. Porque até então... Você não tinha flagrado, não, velho? Não sabia a lógica. Quantas bombas tem próximas ali o negócio? Não, não. Não sabia. Muito recentemente eu fui saber. Também não sabia, não. Saí apertando. É, não. É que tem, é exatamente, Flávio. Eu fazia bem assim, só ia apertando. Mas a lógica é a seguinte. Tu aperta e aí tu... Aquele quadradinho que tu apertou tem um número e em volta tem outros números. Ou uma bomba aí, tu já vai ter que... Exatamente. Então, o número que tem naquele quadradinho é quantas bombas tem perto, não é? Uma coisa assim? Uhum. É, acho que é. Porra, então... O torno do quadradinho indica quando, por exemplo, se tem um. Então, um dos quadradinhos em volta, sim, daquele quadradinho tem uma bomba. Os exatamente. Outros todos são quadradinhos livres. Sim. Aí você vai se baseando nos outros quadradinhos pra saber qual que pode ter a bomba ou não. Aí agora eu quero que quem explodiu a cabeça agora coloca nos comentários aí, porque né, se eu ouvisse isso falar em um podcast, eu ia dizer... Explodiu a minha cabeça. Na hora que eu vi eles ensinando isso aí, eu fiquei... Putz, nunca, nunca, nunca imaginei. Mas enfim... Olha só. E aí eu lembro, Gustavo, a primeira vez que o mouse não funcionava mais, que eu tive que abrir pra limpar a bolinha, olha aí. Saiu aí, praticamente. O que você encontrou lá um dentro? Pão. Caroço de feijão, pão. Um pão, cara. Tipo assim, eu vi um meme uma vez na internet que o cara abriu, tirou as teclas do teclado, virou o teclado e levantou, tinha um pão dentro. Quem estiver ouvindo, outra coisa pra colocar aqui nos comentários. Quem estiver ouvindo na frente do computador, pega o teclado, vira de cabeça para baixo, dá três batidinhas na mesa. Vai aparecer surpresas na mesa de vocês. Isso. Coloquem aqui o que apareceu. Isso, na coloca mesa de aí. Fica aparecendo até uma lagartixa, jacaré. Quack. Nossa. Não, não, ó, vocês que estão gravando, não faz isso agora não, hein? Não, não, agora não. Depois, Edu. E aí eu vou bater o teu notebook pra virar de cabeça pra baixo, eu vou bater ele, tá louco? E aí eu me lembro que logo depois de algum tempo eu troquei esse computador, ou eu dei pra alguém, eu acho, computador, e comprei um 486, olha só. Que evolução. Saí de um 386 pra um 486, e aí eu instalei o Windows 98 no computador. Que loucura. E pra mim era fantástico, sair do 95 e pro 98 e o pessoal já tinha passado por 2000, milênio e tava no XP. Não, ainda, XP acho que ainda não, já? Claro que sim, pô, 2003. Sim, já tinha XP? Claro. Já tinha até o melhor Windows de todos, o Windows Millennium. Sim, já tinha passado pelo milênio já. Windows ME. Nossa, é muito bom. Eu cheguei a usar, viu, falou, Gustavo? Também usei. Usei o 2000 e usei o Millennium. É, ué. Era maravilhoso. Maravigold, como diz a menininha do vídeo. É. Outro que eu usei foi o Vista. E na época o meu computador era do ano, novo, assim, bombado. E o Vista rodou de boa, porque ele era muito pesado. Não tinha reclamação. Usei o Vista até trocar pro 7. Aí você falou que COBOL era a linguagem de banco e tal. O Windows XP também, né? Tem caixa eletrônica com XP até hoje? Até hoje. Cara, tem caixa com 98 até hoje. Onde é que tu viu isso, porra? É em Minas Gerais, que é. É, aqui em Minas. Caraca. Na roça. Na roça, nem chegou nesse energia elétrica direito lá. Por exemplo, lá no Pará, lá onde o Petros Davi mora, lá provavelmente é o... 3.1. 3.1 ainda. Ah, e foi assim, meu primeiro computador foi esse, um 386, tenho muito orgulho, foi muito legal, me diverti demais, cara, foi... E quando eu entrei na internet, bom, eu nem vou comentar, nem vou queimar a pauta, porque com certeza esse... Não vou queimar a pauta, Gustavo, porque esse com certeza vai ser um outro cast que eu vou te chamar aí pra gravar com a gente. Tá, mas me conta uma coisa, esses R$120 estavam incluso as capinhas que você usou? Não, eu tive que comprar, cara. Paguei uma nota. Floridinha, de bolinha, como é que era? Era branquinha, assim, transparente, sabe? Ficava amarelo em 2 dias, ficava amarelo. É, podia ter pedido pra minha mãe fazer igual ela fez pro botijão, fez pro liquidificador. Ah, do Team Blue aposto que era branquinho com estampa de piroquinha. Cara, e outra, cara, depois quando eu troquei pra esse 486 aí, ô Gustavo, eu fui na Ponto Frio e comprei RTC, eu não lembro como é que é o nome, R o quê? RGB? Não, RTC eu acho, cara. CRT, exatamente. Comprei um CRT de 18 polegadas e meia. Caraca. Paguei, pedi pra um amigo, um colega do trabalho. Como é que você levou isso pra casa? Exato. Porra, teve que chamar caminhão pra levar. Exato, né? Cara. Porra, eu levei, eu pedi pra um colega meu comprar pra mim, a gente pagou um carnê de 24 vezes de R$80. Mais um rim. Caraca. E o computador que tava ligado. Não, 120. Caraca, isso foi em 2004. Deixa eu ver quanto é que... era R$1.050 o preço do monitor à vista. 24 vezes, R$80. Quanto é que dá? R$1.920 eu paguei pelo monitor. Caralho, você pagou quase 100% a mais a ele. Sim, e ele era tela plana, sabe? CRT, 18 polegadas e meia, tela plana, mas era um trambolhão enorme, cara. Essa época aí, 2004, já começou os primeiros LCDs e estavam saindo ali por uns R$2.000. Era pequenininho ali, LCD de 15 polegadas, R$2.000. Caraca, sério que já tinha LCD, mas no Brasil... Sim. Começou em 2002, 2003, já começava. Caraca, sério? Porra, mas é que demorou chegar mesmo, né? Porque eu não lembro disso. Né, pra você ver, começou custando R$2.000, hoje você compra aí por R$299. Ah, mas o quê? O que tu compra por R$299? Monitor LCD de 15 polegadas. Será, cara? Acho que não. Compra sim. Se bobear, compra até por menos, R$199. Bom, enfim. Eu não sei, eu tenho fascinação por pagar caro por monitor, porque depois desse CRT aí, eu comprei um de 22 polegadas e paguei R$600 pela porra. E agora o ponto fraco do Team Blue é monitor caro. Se eu quiser fazer sacanagem com ele, Team Blue, olha esse monitor aqui, tá com preço caro. Tô com um Samsung tela curva agora aqui, eu paguei R$600 também, essa porra. Eu nem sei o que é mais que monitor, eu uso a televisão, cara, nem sei mais. minha televisão de 46, eu falei, vai ficar assim mesmo na televisão mesmo. Depois das Smart TVs conectadas aí também, eu uso só TV. Tem um monitorzinho LCD 17 polegadas aqui de 1900 bolinha. Bom, eu tenho um de 15 só pra se precisar consertar algum computador, que às vezes eu pego algum computador aqui do pessoal. Eu tenho pessoal um de 15 aqui embaixo da cama também. Eu tenho um de 15 também parado. Apoio pra... de pé. Não, não é pra isso. Tá guardado. Tá guardado, pô. Que eu pego de pé. A única coisa que eu lembro também, cara, que eu fiquei quase 6 meses sem mouse, porque meu mouse quebrou e não, minha mãe e meu pai não compravam mouse pra mim. 6 cara, meses? Que eu acho que mais ou menos, deve ter ficado menos, um pouquinho menos, mas deve ter sido uns 3, 4 meses, eu acho. Mas tu não usava ou tu usava e usava só o teclado? Só usava o teclado. Eu aprendi, na época, no Windows 98, eu aprendi quase todas as teclas de atalho pra poder mexer. Caraca, olha aí. Não, sorte que não quebrou o teclado, imagina se quebra o teclado. Aí fica aquela mensagem aparecendo quando você bota. Aperte F1 para começar. Putz. É teclado não encontrado, aperte F1 para começar. Pô, como é interessante falar de teclado aí, porque nessa época eu lembro que dava muita confusão de teclado, cara, porque que tinha 3 linguagens de teclado diferente. Você tinha o teclado padrão americano, né, que você não tinha C cedilha, e algumas outras diferentes. Aí o ponto, vírgula, interrogação e coisa e tal, tinha uma ordem bem diferente do padrão ABNT, que era o brasileiro comum, que você tinha ali o C cedilha no teclado e tudo mais. E você tinha um outro padrão da BNT, que era o ABNT2, que ele mudava a posição dos pontos, das vírgulas, dos exclamação, interrogação, ponto, vírgula, dois pontos, reticência, esses negócios. Ele mudava a posição desses negócios, velho. Aí você estava muito habituado a usar o seu teclado ali, bonitinho, sem ser cedilha. Aí você ia na casa de alguém, deixa eu usar seu PC rapidinho, não sei o que, aquele tecladão com ser cedilha. Isso ia dar ponto de interrogação, tava sem cedilha, aí não sei o quê. Eu lembro que eu tinha um que eu tinha que apertar Ctrl Shift Q pra dar o ponto de interrogação, porque não tinha no teclado. Caralho, velho. Eu nem lembro o que era, eu acho que era um notebook da Acer que eu tinha na época, que era um teclado americano, não sei o que que é aquela porra lá. Mas era louco, bem louco o troço. Sem cedilha, então, nem pensar. Cara, eu lembro que o teclado que eu tinha na minha casa, ele não tinha aquela bolinha que fica de fazer o grau, que geralmente você usa o Alt GR pra acessar. Não tinha isso no teclado. Então, pra você fazer o grau, você tinha que segurar o Alt de tá 167. Aí você fazia lá, Alt 167, aparecia o grau no número. Verdade. Isso aí eu lembro de cabeça. Cara, eu também lembro por causa disso, eu custei pra descobrir, cara. Quando eu descobri, eu falei, tá. Tudo vez que eu tinha que colocar grau, Alt 167. E o 66? O 66 você não chegou a usar, né? Que era o Azinho. Não. Não, o 66 foi demais pra mim, cara. Isso eu não lembro. Pra fazer a primeira, né? O Azinho era Alt 166. Alt? Esse Azinho serve pra quê? É o primeira. Primeiro. Ah, pode crer. Alt 166, como assim? Eu tô perdido. Ih, o cara perdeu também o Alt 166. Digita 166. Mas o meu não vai. Deixa eu ver. Alt 1. Tem que ser o Alt da direita. Tá. Alt Gear, no caso. É Gear, né? Isso. Tá, o que acontece? Quanto outro Alt do meu Alt da esquerda que foi. Aparece um Azinho de primeira. Aí o 67, um Azinho. Eu não aparece nada. Ih, volta pro PC lá de 120. É, eu... olha no notebook, no Skype. Eu bato Alt 1, ele vai dar o comando de Ctrl A. Ele vai abrir documento. Olha no Skype ali. Pô, eu tô vendo, mas eu não tô conseguindo fazer essa porra. Mas peraí, essa tecla já tem aqui, não tem porquê. Ficar digitando 166? Não, mas quando não tinha essa tecla. Ah! É isso que eu tô falando, Su. O padrão ABNT1, ele não tinha esses negócios. Ele não tinha o quadrado, o cubo, o libra, euro, grau, esses negócios, essas teclinhas que a gente usa, o Alt GR, ele não tinha. Entendi. Saca? Você usa euro? Que fazer isso que você usa euro? Rico é outra coisa, né? Olha só quem fala. Aqui, ó, fica no 5. Eu acho que o 5 é o euro, sei lá. O penny. Edu tá viajando na brisa. Na tecla 5 aí, ó, junto com a 5 lá. Na 5 fica 5 exclamação. Ah, e o que, que é o nome daquilo ali? O que é aquilo ali? Não é o euro, não? E aquilo ali é um C, por que seria euro? É um S, Frandina, não? É S mesmo. Pra mim era um E. O E do Euro cortado ali, ó. Ok. Configuração Pentium 166 MB, tá? Ele trabalha com sistema operacional Windows 95, 16 de RAM, o disco rígido, a Winchester, 3.1 GB, caixa interna 16 KB. Imagina sua mãe, hora que receber um desse, vai babar, quem aproveita é você, né? Certo, pessoal, falamos muito aí dos nossos computadorzinhos antigos, provavelmente ficou muita coisa pra trás, principalmente aí no resumo de 10 mil anos do Edu. Espero que vocês perdoem ele. Eu até agora não sei porque que o Gustavo não xingou ele de monte na parte da Apple ali, mas ok, deixa pra lá. Então vamos Eu xinguei que tava no mudo. Olha aí. Se escapou, Edu. Então, pessoal, vamos às considerações finais e às despedidas. Eduardo! Cara, é isso aí, né, velho? Computador surgiu lá antes da humanidade. Né, já dizia o 2001, Odisseia no Espaço, primeiro veio o monolito, depois veio o homem, e o monolito já era um computador, zoeira, mas cara, é muito difícil a gente pensar a vida hoje sem o uso de computadores, ou do que algo que o computador tem alguma influência, né? É muito difícil se pensar nisso. Mesmo a gente que nasceu ali no início do que seria o boom dos computadores, é difícil de imaginar um mundo assim, mas ele existiu. Graças a Deus não estamos nele, mas ele existiu. E só deixar aquela velha mensagem assim, que os velhos de guerra vão lembrar, mas o seu computador pode ser desligado com segurança. Valeu. Boa. Boa. Flavinho! E lembrar como é que era a computador antigo, uma vida sem ser 100% online, mano, cara. Era, e como é que o rapaz falou que era mais fácil as coisas antigas, pô, não dá não. Antigamente era meio sem estar 100% online, ficar passando disquete pros outros, aí era 2, 3 disquetes, aí no último dava problema, aí tinha que pegar tudo de novo, pô. Mas é bom lembrar essa época dos computadores antigos, principalmente meu primeiro computador, que foi que eu comecei a gostar da área de informática. É. Sem computador não teria podcast, né? Olha aí. Será? Como é que ia gravar? Ué, na rádio. Na rádio não tinha computador, olha aí. Não, mas aí você ia distribuir as coisas e via FM. Passar pelo disquete, via... Tem que ter um computadorzinho pra gravar, pra editar, pra tudo. Sim, olha aí. Bom, pessoal, então, eu gostei muito aí da conversa sobre os computadores. É muito, sempre muito bom lembrar desses momentos, principalmente da época do primeiro computador, só na parte que eu lembrei ali do Age of Empires. Assim, é de suspirar fundo, porque foi uma parte muito legal da minha vida, assim, na época que eu finalmente pude pegar um computador pra mexer. Muito tempo perdido aprendendo como é que funcionava o Word, como é que funcionava Excel, a apostila de HTML aí, Flávio, ó. Lembra quando eu ganhei uma apostila de HTML de um colega pra aprender a fazer no bloco de notas? Foi muito legal, muita coisa eu fiz quando eu comprei meu primeiro computador. E fica aí as lembranças. Espero que o pessoal coloque suas lembranças também aí nos comentários, nos e-mails, né, já que vocês, se vocês quiserem que sejam lidos. E eu gostaria então aqui passar a bola aqui pro nosso querido Gustavo Faria. Cara, muito obrigado por ter comparecido mais uma vez aí para gravar com a gente. O outro podcast que tu gravou sobre celulares lá foi um podcast que repercutiu muito bem, muitos downloads, o pessoal gostou demais. E espero sinceramente que tu possa comparecer aí para gravar outros episódios com a gente aí, cara. Muito obrigado. Obrigado, sempre que chamar, tô aqui, prazerzão. E pra me achar, só bater lá no Google, Cocatec, que você me encontra. Quem não me conhece, eu cuido de um podcast. Na verdade, é mais que um podcast, né? Tem canal no YouTube, tem blog, tem site, tem em todas as redes sociais, que é o Cocatec, focado em tecnologia, principalmente Apple. Mas não tem preconceito com a galera de Android, não. Eu trato muito bem o usuário de Android, né? Já sofrem demais da vida. Então... na época, quando tu veio gravar, tu tinha um Windows Phone, ainda tem? Ainda tem, tá aqui guardado na gaveta. O Android, porque a câmera é boa, Android... pelo menos a câmera é boa, né? O Android tá aqui em uso ainda, né? Pra uma outra conta que eu tenho de WhatsApp e tal, pra fazer algumas outras coisas, o Android tá aqui. Mas o Windows Phone não mais, tá aqui guardadão na gaveta, virou história. Ele só não joga fora porque é presente da mãe. Tá aqui. Guardar com carinho. Brigadão, qualquer coisa, qualquer até que a gente se encontre. Certo, então muito obrigado a todos que apareceram aí pra gravar, todo mundo que nos ouviu, espero que vocês tenham gostado. Então, pessoal, fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários. E até a próxima viagem no tempo. Tchau! Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machineiros e machineiras do meu cocorô. Eu sou Eduardo Filhote e sejam muito bem-vindos a mais um... Bom, quase leitura de e-mails e comentários do Machine. E como não temos e-mails e comentários para lermos aqui de novo, eu não trouxe apenas o Team Blue, mas eu trouxe Neilson e Flavinho também para reforçar aqui conosco essa noite de gravação. Por favor, deixem conosco seus recadinhos, seus e-mails, seus comentários. Ajudem a gente com esse feedback. Fala aí, galera. E me ajuda. É o quadro de recadinhos, só, né? Né? Será que vamos ter que extinguir, Team Blue, o quadro de leitura de e-mails? Provavelmente. Provavelmente. Vai durar aí até o 105, 104, se já não é 105, 104. É. Vai virar um podcast aqui, não tem e-mails e não foca, não fala nada com ninguém. Então pode. Aí, provável que começaremos a receber e-mails e comentários da galera. Foda-se, aí já é. Aí fia. Teve gente que esperou o MachineCast acabar pra mandar e-mail e dizer que gostava do podcast. Não é, cara? Ô, gente, pode parecer chato, eu sei que às vezes é até um pouco chato, na verdade, a gente ficar aqui cobrando, manda e-mail, manda comentário, manda recadinho, fala com a gente, mas é a forma que a gente tem de medir, de avaliar, de se o nosso conteúdo tá agradável, não tá agradável, se a gente tá indo pelo caminho certo, tá indo pelo caminho errado. Cara, foi aquilo que eu falei lá no grupo lá, inclusive eu postei lá, cheguei na voadora igual o... Lindomar, o Sub-Zero. Cheguei na voadora igual o Lindomar, Sub-Zero brasileiro. Cara, ó, vocês têm que dar o feedback, cara, porque o único jeito da gente saber se vocês estão gostando ou não do podcast, e também praticamente é um... Você chegar lá, botar o comentário, a gente fala, pô, é o nosso pagamento, cara. Porque a gente faz isso aqui por gosto, cara. Ninguém paga a gente pra fazer isso aqui, cara. Igual outros podcasts que aí que vocês pagam pra ouvir groselha. Realmente, que não é groselha. Acho que já tem uns 3 anos que os caras não pagam pra ouvir, comentam pra caralho que cada episódio é 200, 300 comentários e não responde nada, nenhum. Não tem feedback. Não tem feedback e ainda os caras só gravam porcaria, entendeu? Tem mais de 3, 4 anos que os caras perderam, já não é a mesma coisa. Eu gostava deles antigamente, mas hoje pra mim não... Prefiro outros podcasts, mas, cara, não, como nós estamos falando do nosso podcast, cara, tira 5 minutos, não tem aqueles 5 minutinhos que você vive falando groselha lá no... Aí teve gente que falou, ah, eu não consigo porque tô no trabalho. Beleza, cara, quando você chegar na sua casa, quando você dá aquele mijão, você já vai olhando o celular e já vai botando, pô. Aí o cara fala, tem uns caras que falam que não tem tempo. Cara, quando o cara quer segunda-feira, vira sábado. Bicho, não adianta, cara, esse lance aí, porque eu vejo muito, ó, vou falar, eu vejo muita gente que comenta aqui no grupo da gente, e já vi comentando em vários outros podcasts, não vou falar nome porque eu não sou doido, já vi comentando no Fliperama de Boteco, em outro, no Jogo Velho, no, nos outros, nos que a gente tá fazendo a Triforce aí. Os caras comentam nos outros, por que não comentam no nosso, cara? Entendeu? Tem que comentar, cara. É. O pagamento da gente. Pô, vocês não querem mandar e-mail? Beleza, deixa aquele comentário. Pô, curti muito o cash, tal, tal. Acabou. Você vai gastar o quê? 30 segundos, cara? 30, 40 segundos aí, cara. Nem um minuto direito. Mas vou te falar uma coisa que me chateou um pouco mais do que a gente não ter os comentários, Neilson. Que foi um fato que aconteceu nos grupos do Telegram recentemente. Eu tenho visto que alguns ouvintes nossos lá, assim, de repente pararam de comentar um pouco, pararam de participar de assunto. E quando a gente menciona eles, que eles aparecem e tudo. Aí eu fui dar uma cubada em outros grupos aí pra ver, saca? Se os, ativa 100%. Eu sei que os caras estavam participando junto com a gente. E cara, eles estão lá comentando o tempo inteiro. Aí eu chamei no privado, assim, e falei, pô, gente, tá rolando alguma coisa aí? A gente postou, né, soltou algum conteúdo que não agradou, a gente comentou alguma coisa, rolou alguma coisa. O Bruno tá falando mal de One Piece, o que que é? É, alguma coisa assim, não, tá tudo de boa, é porque não tô tendo tempo, não sei o que e tal. Aí, o Team Blue, hoje até, não vou falar quem é o ouvinte, mas se ele ouviu, ele vai saber quem é. Mas o Team Blue me chama um ouvinte nosso lá assim e tal. Saudade do fulano. Saudade do fulano. Ele, você tá sumido, você não tá comentando o que aconteceu? Ah, não tenho. Eu não tenho nada pra falar. E lá fervendo nos outros grupos, cara. Eu fiquei um pouco chateado. Eu vi esse comentário aí. É, aí eu fiquei, caramba, velho, os nossos ouvintes estão nos abandonando mesmo, né? Mas enfim, Edu, Nilce, Flávio, pra encerrar, eu digo o seguinte. Chega de ficar mendigando comentários, de ficar mendigando e-mail. E é isso, cara. Vamos gravar o nosso cast, a nosso gosto, sem parâmetro nenhum. Gostou, gostou, não gostou, a gente não vai ficar sabendo. E bola pra frente. Eu vou dar aí, porque a gente já gravou alguns episódios, então provavelmente vai, pra não ficar aquele vácuo, né? Ah, fiquem agora com os e-mails e comentários e não vai ter, né? Então, até terminar isso daí, ainda a gente vai dar uns recadinhos e depois cessou. Não esqueçam aí de mandar mensagens de áudio ou de texto pro episódio 100. A gente só tem duas até agora, duas mensagens. Caraca. Episódio 100. Nenhuma de áudio, é texto. Só duas. Mandem aí, porque vai acabar. Esse é o último episódio, até sexta-feira agora. Se não mandar, não vai mandar mais. Não vai adiantar. E provavelmente lá a partir do 105, 100 e alguma coisinha aí, vai ser extinguida a leitura de e-mails e comentários. Pois é, né? É triste, né, cara? É triste. É triste porque a gente sempre se orgulhou de ler tudo, né? Sempre lemos exatamente, tudo. Exatamente, cara. Na íntegra. Na íntegra. Na íntegra. Bom, ruim, médio. A gente nunca pulou. Agrado, desagrado. Nunca pulou o que os caras falavam, entendeu? Não. Aí é tenso. Fazer o quê? Até a pedrada que a gente recebeu, a gente leu. É, não importa. Qualquer coisa. Né? A gente não até seleciona. Em inglês, spam, a gente leu. Não é? Mas então é isso aí, querido machineiro, querida machineira. Bom, não vou mendigar mais, mas nos vemos então nos próximos casts. Espero que vocês curtam nossos conteúdos. E é isso aí. Bola pra frente. Valeu. Tchau. Tchau. Falou. Off topic. Então vou dar pausa. Vamos ver se eu gravei mesmo. Às vezes não grava, né? É. Acontece. Mais do que a gente gostaria que acontecesse. Suficiente pra perder um cast inteiro com um convidado que não quis regravar. Por que será, né? Vai saber, né? Até hoje a gente não sabe ainda. Mas ok, deixa pra lá. Mas o cast foi foda demais, né? O problema é que ninguém nunca vai ouvir. Vocês não fazem, como backup, vocês não fazem uma gravação do áudio inteiro, do áudio guia? Sim, sim. É que na época era assim, era eu fazia o backup e um outro rapaz fazia o backup. E cada um gravava a sua faixa. né? Aí, beleza, aí como era convidado e a convidada não era, era youtuber, não era podcaster, então, beleza, vamos gravar só com o backup, só com o programa de gravar backup. E deu algum pau no meu programa que ele não gravou. E eu percebi quando acabou. Eu mandei mensagem pro segundo dizendo, pelo amor de Deus, me diz que tu botou a gravar. Cara, não botei a gravar. Puta merda. Aí perdemos o cast, cara. Fudeu tudo. Aí eu fui na mesma hora lá pedir desculpa, pelo amor de Deus, desculpa pra pessoa. Bom, foi mal, não sei o que. Ela disse, não, acontece. Aconteceu com a gente já perdeu um também, convidado. Só que eu dou uma dica pra vocês, vocês não gravem em seguida, porque o convidado vai, né, no caso ela tava dizendo ela, talvez, era uma indireta ou não. Porque não vai ficar natural, blá, blá, blá. Aí passou, acho que uns 3, 4 meses, eu chamei ela nem responder, dizer que não, não respondeu. Tão puta que ela ficou. Acontece, né? Fazer o quê? Mas foi só dessa vez, depois nunca mais. Porra, eu gravei vídeo no canal pra falar que eu tava no podcast, vocês nem gravaram o cast, não vou nem responder essa merda. Porra, eu peguei o Edu com a boca cheia. Caraca. É. Não é o Rodrigo que tá te dando coisa na boca aí, né? Pelo amor de Deus. Me deu um kibe. Ah. Nossa. Nossa. Meu Deus do céu. Exato. Pelo menos não é um croquete. Não é kibe com queijo. Tá muito bom. Ah, caraca. Gente, se vocês não tiverem nada de relevante aí que vocês queiram falar ou planejar, está todo mundo liberado. Eu deixo vocês embora mais cedo. Bom que é. Tá, não, estagiário não, porque tu tem que ficar aqui até o convidado ir embora para servir café. Ah, isso aí. Pô, mas pô, tá sem ônibus, cara. Gasolina, tá na crise ainda. Cara, tu trabalha em home office, cacete. Que porra é essa de gasolina? Tô zoando. Por acaso, tu serve o café motorizado? Aham. Aqueles negocinho que é tipo Segway, que fica um pezinho assim. Olha só. Ah, pode crer. Então, tudo bem. Ah, é. E aí, Edu, vai fazer janta? Não, já tá feita. Ah, tá pronta. Vou já. Só comer. Ah, é. Beleza. E aí, o que tu achou do podcast lá? Do Super-Homem. Do Pode Brisar? Do Super-Homem, aham. Uhum. Cara, seu filho da mãe, vagabundo. E tô falando um assunto lá, Flavinho, aí tem uma hora ele que ouviu, eu mandei pra ele também. Aí ele mandou, meu caralho. Ele usou o poder dele, que é o poder da edição. O poder da edição é um filho da mãe. É o Zod. Não sei o que colocou a carinha dele na arte do Super-Homem, tinha que ser o Zod. O Team Zod. Ai, ai, ai, ai. O que adianta ter superpoder, né, Flávio, se tu não usa? É? Ô, Gustavo, quantos Coca-Tec deu pra gravar hoje aí, nesse tempo que a gente tá uns 5, né? Entre aquelas duas, não, dá aí uns 3. Ah, tu aumentou o tempo do Coca-Tec, cara? É que tu fragmentou ele, pô. Né? Daí. Não, dá o mesmo, a gente tá aqui gravando tem umas 2 horas. Cara, fiquei muito chateado com essa fragmentação do Coca-Tec. Putz, grila, eu via todo dia indo pro trabalho e fragmentou, bagunçou tudo. Ah. Pô, cara, fiquei muito triste. Triste mesmo. Ainda bem que eu tava de férias na época, daí eu não senti tanto, assim, na época mesmo. Que na época, nas férias, ninguém ouve podcast, é incrível. O podcast é só pros momentos chatos. É. É, não tem coisa boa, ninguém faz podcast, ninguém ouve. É, ninguém ouve. Aquelas 2 horas de busão, aí bota o podcast pra ouvir. É, a coisa mais normal que tu tem aí, galera, voltei depois das férias, não sei o quê, vou recuperar os podcasts. Tem o cara lá com 5, 6 podcasts atrasados. Muito normal. Então tá, gente, eu vou indo lá. Boa noite pra vocês, tudo de bom. O Rango também. E a gente se fala aí. Beleza. Abraço, Gustavo. Valeu, cara. Tchau, tchau. Valeu, Gustavo, prazer em conhecer. Valeu, galera. Uau, cara. Tchau, tchau. Boa noite aí pra vocês. Valeu, boa noite, boa noite. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.